Estamos ao vivo em um Tweepcast. Faz um tempinho. Aê! Faz um tempinho que a gente não faz Tweepcast ao vivo, né? Ou até o do RPG. É. Só um pouco diferente. O RPG não conta. O RPG é a mídia menor. É que no final do ano a gente fez, né, um RPG, um Tweepcast de RPG. RPG é uma mídia menor, mas é uma arma maior. É verdade. E é um tratamento que também ajuda bastante. Enfim, eu vou só mandar o link aqui para o pessoal para falar que a gente está ao vivo. E enquanto o pessoal conecta aí também. Beleza. Ao vivo. Confirmado, confirmado, confirmado, tudo confirmado. É pra isso que estamos aqui, né? Ah, tudo é verdade, Magari. Ah, e Magari, você conseguiu. Agora, gente, o Magari não estava confirmado na gravação. Ele ia ver se ia conseguir e tal. Era só um rumor que ele ia aparecer hoje. Era só um rumor, exatamente. E do nada, faltando 30 segundos, ele pá, apareceu aqui conectado. Exato. Foi tipo o Jameson no J.K. Simmons lá no último filme. A cena pós-crédito que é antes dos créditos. Antes de tudo. Muito bem, eu vou mandar o link só em mais um lugar aqui e a gente já... E a Zelda? Já começa aqui. É a mesma pessoa, né? Não? Link e Zelda. É, a Zelda que vai de veste verde. Isso. Beleza. Antes da gente começar, tinha gente perguntando: confirmaram Toby Magaren? E agora. Magaren? Eu? Toby Magaren. Exatamente. Aí o Guilherme Magaren acabou de comentar aqui. O Guilherme acabou de comentar: olha, confirmaram o Toby Magaren. Confirmado. Quem tá aqui, ó, o Matheus Marques foi quem perguntou se Toby Magaren estava confirmado. O Evandro tá aqui comentando também. A gente podia matar todo mundo, já que o Evandro tá aí, ele não gosta. Caralho, eu já ia falar isso. Evandro está. O Marcos Paulo da Silva também aqui tá comentando, enfim. Vamos para onde? Peraí, deixa eu só... Esses negócios que não funcionam direito. Tecnologia. Tá, eu tô gravando aqui também o meu áudio, só por segurança, tá? Se vocês quiserem. O meu vai gravar também. Quem puder, né? Alô, alô? Tá gravando. O Maurício pagou a namorada dele também para aparecer aqui. Ela tá mandando um oi pra gente, a Gabi. Oi, Gabi. Na verdade, vocês não viram que ele tava com o celular na mão? Ele usando o perfil dela. Eu tô fazendo stories para postar lá no Instagram e avisar que estamos ao vivo. Ah, entendi. Faz sentido. Bom, eu acho que a gente pode ir começando aqui, né? Eu acho que dá pra gente... A gente seguir. Aí, falando que rumores diziam que teria homônio hoje. Será que foi o homônio? Homônio entra? Deixa eu perguntar. Homônio. Enquanto isso, o João, qual que é a sua arroba do Instagram mesmo pra eu te marcar? O João tá falando no mudo. Ah, lembrei agora. Fala pro Mônio entrar no meio do podcast do nada, como um cameo especial. É. A cena pós-crédito é a risada dele. Próxima continuação. Vai ser tipo alguém chegando na prisão, né? E aí a hora que filma a cara dele é o Mônio. Aí ele gargalhando. Caramba, o Mônio tá aqui comentando. Bom, vamos fazer a apresentação aqui pra gente começar oficialmente o programa, então? Bora! Vamos lá. Então... Peraí só um segundinho. Então, vamos... É, por isso que eu falei o então de... Tá no chat, o Maurício. Ah, sim, o arroba do João. Ah, beleza. Ah, tá. Tudo bem. Então, vamos lá? Estamos começando mais um Tweepcast e hoje estamos aqui com aquele cara que tem uma legião de fãs, João Pedro. Opa, obrigado. É verdade. E se você quiser saber quem é o próximo participante, você tem que assinar o Patreon, Mas eu, o Mike. Muito bem. E contando com a gente aqui também, aquele que tem um legado de histórias e piadas geniais para contar pra gente, o Magaren. Não era o França? Me perdi? Não tem problema, pode ir. Então, ou vamos gravar aqui também, estamos gravando, ou vamos gravar com o França, ou vai gravar com a gente, vai ser ovacionado e é isso aí. Meu Deus. É isso aí. E como vocês puderam ver, cobrimos todos os participantes, exceto o Eric. Agora temos descoberto também. Ei! Ah, não faltou nenhum, não. É isso mesmo. Eu ia falar que faltou um aqui, mas... Enfim! Ei, era que tá tranquilo. Segue. Muito bem. Então, hoje, o nosso Tweepcast especial que está sendo gravado ao vivo, ele vai ser a terceira edição do Tweep Filmes Apresenta, aquele programa em que a gente pega uma ideia... Basicamente, a gente monta um filme juntos, né? A gente traça aqui um roteiro, nos outros a gente escolheu qual que era o ator que ia fazer cada personagem e tal, e basicamente a gente faz junto. E a nossa ideia hoje aqui é fazer junto com os ouvintes também, né? Então, quem tiver nos comentários e quiser mandar, pode. Ah, e um detalhe importante. Nós vamos fazer um filme... Deixa eu dar um passo atrás, né? O filme do Homem-Aranha está tendo rumor sendo lançado diariamente há um ano, pelo menos, né? O novo filme do Homem-Aranha que sai no final de 2021. E basicamente a gente vai criar um roteiro em que todos os rumores são verdadeiros. E não são? Claro que são, claro. Como eles ousam divulgar, negar a divulgação e depois não usarem no filme? Então vamos lá. Eu acho que o primeiro... Talvez tenha spoiler das outras obras da Marvel que já foram lançadas aí, mas paciência. Não precisa falar isso, né? É. O Guilherme comentou aqui, um passo atrás, confirmaram o Michael Jackson. Desse jeito a internet. Mas eu acho que o principal rumor, que é o que tá guiando todas as teorias do filme, é que vai ter Aranha Verso, né? Que não tá confirmado, mas é um rumor que tá forte. Então eu acho mais... oficialmente a gente só tem confirmado o nome do filme, né? No Way Home. E eu acho que confirmaram o ator. O Tom Holland tá confirmado? O Tom Holland e Zendaya estão confirmados no filme. E o gordinho lá que não é mais gordinho. O Jamie Foxx e o Alfred Molina, eu acho que eles são confirmados, eu tenho quase certeza, não, mas pode ser boato também. Não, é tudo rumor. O boato foi confirmado, né? Então... o boato, é verdade. Mas beleza, então assim, nós vamos fazer um filme live action de Aranha Verso aqui nesse programa hoje, né? Eu acho que essa é... Basicamente. Dessa vez a gente tem um roteiro um tema bem definido, né? Diferente das outras vezes. Do que a gente vai falar, né? Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui? É como vai desenrolar o Aranha Verso? Como é que ele vai... Como é que vai surgir? A gente pode pegar de onde parou o último filme, né? Porque aconteceu uma coisa muito importante, o gancho ali na cena final, que o Mistério revelou a identidade do Peter, né? Isso foi veiculado em rede nacional, ou possivelmente mundial, sei lá. Mas esse status quo dele ter sido com a identidade revelada não vai mudar. Então, ele tava fugindo da responsabilidade no último filme, dizem algumas pessoas, né? Então, talvez, por ele ter a identidade revelada, ele pode fugir para outro universo. E lá que acontece o multiverso, não do... Qual a identidade? Qual a identidade? Isso quase todo mundo sabia. As duas pessoas que não sabiam, agora sabem. Mas aí, ó, ele pode acontecer que ele vai, sei lá, vai pedir ajuda do Doutor Estranho para apagar a identidade dele da memória das pessoas. Mephisto confirmado. Na verdade, quem assistiu Loki, né, já sabe que liberou essa parada aí, né? Por isso que eu falei que teria spoiler. Então meio que pode ter. Então o Loki tá confirmado no filme do Homem-Aranha? Exatamente. Loki-Aranha. Pelo menos alguma variante. Quem sabe o Kid Loki lá pra ficar na mesma idade, assim. É engraçado que a gente fica falando aqui, então fulano tá confirmado, tá? Parece uma loucura, mas as notícias são justamente assim, né? Na verdade, eu falei errado. O Kid Loki vai ser confirmado no filme pra ser um dos mentores do Homem-Aranha. Ah, e outra coisa que tá confirmada é que vai ter o Doutor Estranho, né? Isso é... Eles confirmaram. Estranho, né? E falaram que seria como um mentor. Eu acho que precisa ter cavanhaque. Eu acho que esse que é o requisito pra ser a figura paterna. Não, pra ser um mentor tem que ter um pilotão. Tô a caminho. Só tem que dar uma emendada aqui, não sei o que. Tem que ter um capacete de ferro e vestir verde. O João pegou a referência. Essa é boa. Então, e aí, o que vocês acham que pode acontecer? Tipo, o filme, ele pode considerar que as pessoas assistiram a série do Loki? Com certeza. É porque normalmente eles deixam meio desconectados essas coisas, que normalmente, né? A gente não teve nenhum filme até a Disney começar a fazer séries agora. A gente já tem séries que o pessoal tá ignorando agora. Mas depois da Feiticeira Escarlate, que foi a primeira... Esse vai ser o primeiro filme que vai levar em consideração as séries. Então tem que ver se eles vão só considerar que a gente assistiu ou se eles vão fazer um resuminho antes. Não, só fazer o escapou, não sei o quê. É, e lembrando que no Guerra Infinita já deram ali uma introduzida, mais ou menos, né? A mestre do Doutor Estranho falou da linha do tempo, não sei o quê, que se tirasse a joia e tal. Então já tá mais ou menos introduzido no MCU a ideia, né? Mas isso com duas linhas de roteiro de conserto. A gente fala, então, agora tá tudo zoado e tem isso aqui. Exato. Eu acho que o filme pode começar com... O Marcos Paulo deu uma ideia ali. Ele falou que tinha que ter o Loki jacaré porque pra virar o lagarto. Sabe como é que o filme podia começar? Porque sempre tem uma ceninha e depois vem a logo, né? Podia começar com o Homem-Aranha indo lá e salvando alguém, não sei o quê e tal. Só que cenas todas rápidas, né? E aí o Homem-Aranha salva a pessoa e tal. E aí não, ele. Sabe o que seria legal? Essa cena aí, o Aranha salvando a pessoa, não sei o quê. Aí ele salva, ele levanta, ele sobe lá em cima, ele tira a máscara, pra alegria de 99% da galera, é o Bokob Maguire. Mas era isso que eu ia falar. Eu ia concluir mais ou menos isso, tipo assim, a cena é toda rápida, você não vê o uniforme direito, tá aquele negócio. E aí, tipo, a hora que salva, ele ou tira a máscara, então alguma coisa. Pode ser tirando a máscara, e aí é o Tobey Maguire, por exemplo, e aí começa. Pra ficar melhor, podia mostrar de primeira pessoa. Então a gente vê só a teia, vê só movimentos rápidos. Sim. E aí quando mostra o panorama, mostra o uniforme clássico do Tobey Maguire. Se essa cena tiver, vocês sabem que vai estar no trailer, né? Isso vai ser no trailer. Essa surpresa, entre aspas, vai ser no trailer. O filme pode começar assim, então já começa de cara. Tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Homem-Aranha 4? Não. As pessoas que tem muita gente que vai ver o filme que não sabe a parada de multiverso. Mas aí seria um esquema já na, digamos assim, já na realidade do isso. Onde acontece o filme do Tobey Maguire. Exato. Tem essa cena e talvez poderia... Foca ele lá, ele, né? Ele podia estar lutando com o Abutre, não ia ser o Abutre no Homem-Aranha 4? É verdade. Mas eu ia falar que, assim, poderia ter essa cena, e aí, de repente, abre, sei lá, um portal e puxa ele. E aí vem a logo da Marvel com a introdução do filme, entendeu? Tipo assim, o que que tá acontecendo? Pode ser aquele portalzinho do Doutor Estranho lá. É, tipo, poderia ser isso daí. É, tem alguém falando que tá com eco no áudio. É, tá vazando algo. É o algo, o áudio. Mas tá vazando o áudio, acho que é no João. Quando ele põe no mudo, some. Tentar arrumar aqui. É isso mesmo. Então, a gente já tem uma cena aí de introdução pro filme aí. Ou então, melhor. Acontece toda essa cena, tem o Homem-Aranha, ele salva a pessoa, ele tira a máscara, aparece o portal do Doutor Estranho, o Doutor Estranho precisa de ajuda. Aí ele, quem disse que esse é problema meu? E acabou a participação do Tobey Maguire no filme. Agora, falando sério, confirmar Tobey Maguire, não sei o que, não me surpreenderia muito se ele aparecesse no filme, tipo Clark Kent no Nos Infinitas Terras lá, sabe? Tipo, então não, na verdade eu já não tenho mais os poderes. Não, tal. E é isso aí, falou, até mais. Valeu, falou. Vou cortar a linha aqui. O nobre super samaritano que vai todos os dias usar o bosque cortar a linha. Então, e aí depois a gente vai ter, né, aí corta, termina a cena de abertura, mostra o Tom Holland sentado num canto, meio chorando e tal, e segurando alguma coisa, a gente vê que é uma foto do Sr. Stark. É uma foto do Sr. Stark e a gente vê que ele tá num corredor. Aí chega um cara pra ele, a gente não vê a cara dele ainda, ele fala assim, vamos lá, aí ele entra num recinto que é um tribunal, ele está sendo julgado porque é o Homem-Aranha. E daí o cara que tá com ele de terno é o Charlie Cox lá, que é o Demolidor. Que exato, esse é um rumor que tinha. Charlie Cox como Matt Murdock defendendo ele por ter matado o Mistério. É o irmão do Mike. Eu só acho que antes dele chegar nessa parte, porque assim, teoricamente o outro filme... Teoricamente não, né? O outro filme termina com ele surtando, né? Ah, revelaram a identidade e tal. Então eu acho que quando for entrar com o Tom Holland, ele entraria ele sendo caçado, né? Antes de ser julgado, ele está sendo caçado. E aí pode a gente já dá margem para colocar qualquer um atrás dele. Né? Inclusive o Craven, que é um rumor aí, né? Ai, nossa, pode rumor, começar com uma cena... Pode começar, então, com uma cena externa, tipo, nas ruas, assim, o pessoal passando isso. Medo com a gente diário, e, tipo, recompensa pela cabeça do Homem-Aranha, alguma coisa isso, assim. E daí mesmo, corta para a cena interna daí... Ele, então, segurando a foto do Tony Stark, falando, nossa, tá tão difícil, o que, que eu faço agora? Melhor, me ajuda. Melhor, no Clarim vai ter embaixo aqui a foto do Tobey Maguire. E essa é a participação do Tobey Maguire. Nessa cena do Clarim, poderia ter todo o rebuliço, não sei o que e tal. E a última coisa na cena do Clarim, a gente vê que tem um cara lá atrás, que ele tá meio escondido, ele só vira assim, e é o Tom Hardy, que é o Venom atual. Ele tá como Ed Brock, tipo assim, ele tá investigando alguma coisa, porque ele é jornalista. Nossa, já tem dois, falta mais 48 pra ter tons. É, mas sim, então pode ter, né, a cena do tribunal e tal. E eu imagino que a cena vai ser interrompida de alguma forma. Então, já que a gente tá colocando todo mundo, não é o... Vamos usar todos os advogados de Novo Horizonte. Não é o Matt Murdock, no outro é a... É a Mulher Hulk, que vai ter uma série dela aí também. Vai confirmar. A Jennifer, no caso, né? Não, e ela é a promotora, tá do lado do Matt Murdock. É verdade, pode ser. Quem que seria o juiz? Que ator que pode fazer o juiz? O Stallone, o juiz Dredd. É, pode ser o Cal Urban também. Um juiz de Dredd, né? Louco isso. É, mesmo. Antigamente ele não usava aquelas perucas ridículas brancas, né? Mas aí tá tendo julgamento e tal, porque começou, teve a grande surpresa antes da logo, né? E aí eles fazem aquele negócio de ter a cena mais calma, não sei o que e tal. E o Matheus falou que pode ser o Morgan Freeman. E aí pode acontecer alguma coisa. Mas aí durante o julgamento. Ele vai livrar o Homem-Aranha. É. Freeman. Nossa. Durante o julgamento pode acontecer. Eu vinha um legado de piadas, né? Mas durante o julgamento, na hora que tiver numa cena... Ou vou ficar o programa inteiro fazendo isso. Mas eu ia falar que quando tiver numa cena mais tensa do julgamento, uma das paredes poderia, tipo, explodir com alguma bomba, alguma coisa assim, pra ter alguma ação, né? Pô, você tá plagiando o julgamento do Incrível Hulk. Tô? É verdade. Tem o julgamento, aí acontece a explosão, é o Hulk se transformando, aí tem o Stan Lee na plateia, não, no jurado. Deixa eu riscar aqui o Homem-Aranha morrer caindo do helicóptero, peraí. Acho que o Homem-Aranha é mais fácil morrer do que o Hulk, desse jeito. Mas, vai fazendo uns checks na lista. A gente já colocou o Demolidor lá, o Atrevido, o Audacioso. Então, qual vilão que tá confirmado aí que pode ter explodido essa bomba? Pode ser o Willem Dafoe, como Norman Osborn já, de cara. No planador Power Ranger. E aí, tipo assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas por que um vilão tiraria ele do julgamento? Na verdade, o cara, provavelmente, ele... Eu não sei o que aconteceu. É o Deadpool que explodiu pra salvar. Não, mas não é pra salvar. É tipo o cara explodindo pra matar o Homem-Aranha, entendeu? Sim, é tipo porque... uma emboscada, entendi. É, ele sabe que o Homem-Aranha tá lá e tá indefeso, né? Porque ele tá sem os equipamentos e tal, aquele negócio. Ele tem os poderes, mas tá sem teia. Mas e ele mas não é ele nada saiu sem do Duende Verde desse universo ou ele é o sem Duende Verde? Então, aí que ele tá. Ele é o Duende aí Verde do universo alternativo lá, que tá aqui por acaso. Ele pode, então, ser tem... ele pode ser o Willem Dafoe, só que sem a roupa de Power Ranger, com aquela roupa do protótipo que lançou 1 milhão de anos atrás. Caramba, é verdade, hein? Ah, não. Pode ser o Willem Dafoe sem a roupa de duende, que é mais assustador que o duende. Muito mais assustador. O negócio é que tem que ser um cara que foi lá. Ele tá, aqui, ó. O Marcos Paulo, ele mandou que poderia ser o Electro, questionando por que, que todo mundo só foca no Homem-Aranha e não dele. Por que, que é o Homem-Aranha que tá sendo julgado e não é ele? Né? Não sou eu. Apesar que o rumor falava que o Electro e o Octopus voltavam, mas não exatamente a versão dos filmes, né? Seria tipo a gente tá alternativa deles. Né? Então a gente tá fazendo que... a zoeira aqui, mas pode ser. Que eu, se acontecer o Aranha-Verso, que eu acho que vai acontecer assim, vai ser realmente os vilões serem tudo de realidades alternativas. Não aqueles que a gente viu nos filmes, mas outras realidades. Tipo o Octopus que escapa antes de morrer, que teve a variante lá que foi lá na. No mundo das variantes lá aqui. Sim, peraí, tinha, deixa eu só apostar na hora que eu tô aqui. Que tinha o monstro gigante galacto, monstro nuvem, que só porque era do MCU era bom. Se fosse da Fox, era uma aposta. Aqui, mas deixa eu postar aqui no Aracnofunk, confirmado pelo Magaren, que haverá um Aranha-Verso com versões alternativas. Aí no final do texto eu coloco assim: a única coisa que me fará sair de casa pra ir pro cinema, pra assistir esse filme, seria o Aranha-Verso. Eu falei isso quando eu saí do primeiro, do segundo filme. Nem sabia. Então, aí vai ter. Eu não sei se a gente já introduz muita coisa no início, porque assim, basicamente tem que ter a porradaria pra livrar o Homem-Aranha desse caminho que ele tava indo, que era do julgamento, porque ele tá na parada, né? Tipo assim, não, vou ser julgado, vou fazer as coisas certas e tal. Pra tirar ele dessa parada, pra ele encontrar com o Doutor Estranho e ir pro caminho de Aranha-Verso, né? Então... Ou então a gente já pode matar dois coelhos com a cajadada, no meio do julgamento, aparece o Doutor Estranho, apaga a memória de todo mundo e o pessoal esquece que ele foi o Homem-Aranha. E ele deixa de ser casado também. Ah, não. E leva a filha dele embora. E leva a filha dele embora, é verdade. E o Harry volta à vida. Do nada. É aí nessa cena que o Harry. Ah, não, pera, a gente tá confundindo. Não, mas aí já no meio do julgamento, com todo mundo meio que congelado, com a memória apagada, o Doutor Estranho leva ele embora, abre um portal e a gente vai pra maluquice. Vamos tentar, sério, não vamos viajar muito esse negócio de roubar filha, pacto com capeta, muita coisa idiotice. Não, mas poderia, é isso que o João falou, poderia ser assim, porque, na verdade, o poderia aparecer o William Dafoe, mas não sozinho, porque tem a teoria do sexteto sinistro, não sei o que e tal, e a gente não pode revelar tudo agora no início do filme. Mas poderia aparecer, tipo assim, ele com mais um vilão pra justamente dar aquela impressão que não tem como ganhar, entendeu? E aí eu pensei que apareceu o Kraven mesmo. Poderia ser. Na caça lá, da recompensa antes, dele. Tudo antes mais. Da explosão, a gente só escutaria um monte de tambor. Qual ator que eles falaram? O Lodum confirmado. Qual ator que eles falaram que ia fazer o Kraven? Esqueci agora. É o do Mercúrio, né? É esse aí. É o que foi o Mercúrio no filme. Ele pode morrer levando uma bala, então. Não, não. Mas poderia ser. Ele também morreu por uma bala. É. Mas poderia ser isso aí. Tem a confusão no julgamento, e aí o Doutor Estranho vem. E talvez não necessariamente ele apaga a memória das pessoas nessa parte, mas ele poderia conjurar alguma parada pra jogar os vilões num portal ou alguma coisa do tipo. E puxar o Aranha junto com ele, entendeu? Ou seja, ele baniu os vilões pra algum lugar que a gente não sabe ainda. Homem-Aranha é o próximo filme? Não, tem Shang-Chi e Eternos. Ah, tem o Shang-Chi. Ainda tem Venom, coisa que pode acontecer nessas vem coisas. Vem antes ainda? Vem. Shang-Chi. Não lembro quando é, não, mas eu acho. Acho que é esse ano ainda. Shang-Chi e Eternos esse ano. Não, porque no Shang-Chi pode ter alguma coisa. Já vão trazer o Abominável de volta lá. Ah, verdade. E ele tá meio diferente. Tá. Tava igualzinho o que tava na época antiga lá. É uma variante. É, então pode ser uma variável lá do. O Evandro tá extremamente chocado porque ele descobriu que vão usar o Kraven no cinema aqui. E falaram que o vilão pode ser o Camaleão, o Evandro. O vilão do filme do Kraven. Exatamente. É. Bom, né? Qualquer um pode ser o Camaleão, né? É, exato. Exatamente. Então decidimos beleza. A cena de abertura. Exato, então agora ficou o Demolidor lá perdido, o Matt Murdock perdido, igual o Seg tirou. Ficou sem ver nada. E... Eu pensei aquele meme do John Travolta, sabe, que ele fica... O que está acontecendo? Essa foi a participação do Charlie Cox, foi basicamente para introduzir ele no MCU. Como antes, lembrando que antes da explosão, ele foi o primeiro a pular, abaixa-se. Meu Deus, como é que pode ser? A gente gravou. Ele caiu no chão, tava tudo tranquilo ainda, depois explodiu tudo. A gente gravou o Classic esses dias aí, que ele faz exatamente isso. Tem, sei lá, 10 pessoas na sala e ele grita, abaixe-se! E aí ninguém acha estranho depois. Enfim. É, então agora a gente vai ter que ter uma cena do Doutor Estranho explicando, né? E o Doutor Estranho, ele sabe tudo no filme, né? Ele sabe que da parada do multiverso, ele sabe tudo que aconteceu. E a gente pode zoar o espectador dizendo que o espectador vai esperar que o Doutor Estranho explique tudo, tintim por tintim, ele só fala, então, tem um multiverso e deu ruim. Ah. Não, venha comigo, eu não tenho tempo pra explicar. Olha, tem tanto rumor que a gente foi anotando aqui no papel, numa planilha. Caramba! Planilha, não sai da planilha. É, uma lista. Uma listinha aqui que vamos dando um tab no que a gente falou aqui, só pra ficar menos perdido. Tab confirmado. Beleza. Mas. Mas. É, o Evandro, ele gosta muito do Kraven. E pra ele aqui, ele tá nos comentários, virou programa do Kraven agora. Ele tá assim, e o visual, como é que será do filme do Kraven? Então... O visual vai ser o mesmo da Spider-Man Collection lá, a primeira aparição do Kraven. Da tradução de Abril. No meio. É. Nossa, Deus. Talvez o Tom Holland nem viu que era o Doutor Estranho, né? Ele só viu de relance na confusão, viu o Cavanhaque e confiou. Opa. Bom, então a gente vai ter ali uma cena, e eu acho que nessa parte, né, que o Doutor Estranho pode falar de multiverso, não sei o quê, o Tom Holland, não, eu não tenho nada a ver com isso, chamo o Thor, sei lá, qualquer coisa assim. O Doutor Estranho faz aquela mesma explicação que todo mundo faz uma linhazinha, explica a tampa circular, aí faz os galhozinhos saindo da linha. E aí a gente pode chupar uma cena ali do desenho do Aranha Verso. Opa. E quando o Tom Holland falar, mas eu não consigo fazer sozinho, aí das sombras saem. Esqueci o nome. Tobey Maguire e Andrew Garfield. Eu esqueci completamente o nome dos caras. Era meio como se o Doutor Estranho estivesse recrutando ele, né? E aí, exato. O Tom Holland foi o último, digamos assim. Exato, é porque precisava de mais um. Sabe? Né? Tipo assim, a gente precisa de uma. Aí, de um boi de piranha. Aí eu tô pensando que ele pode falar, mas por que tem que ser só Homem-Aranha? Daí ele fala, porque agora o tempo está se comportando como uma teia, está se variando, então precisamos de aranhas para consertar essa teia e tudo mais. Por que tem que ser todo. Por que tem que ser todos Peter Parker? Então, ele não sabia que a gente era o Peter. Estão todos de máscara ainda, ninguém se revelou. E aí, né, nessa cena, na verdade, eu acho que a gente pode focar o filme nos três e talvez mais um aranha, se quiser, um aranha aí no meio, mas só, sabe? Tipo assim, tem que ter uma cena no final com vários aranhas. Agora fui eu que fugi. Agora que fui eu que fugi o nome. O Nicholas Hammond. Nicholas Hammond. Bota ele rapidinho e morre. Ele é o tio Ben. Ele é o aranha velho que morre. Então, pode ter o Tobey Maguire duas vezes, porque tem a teoria de que ele seria o tio Ben. Nossa. E tem uma versão de aranha que é o tio Ben. Sim, verdade. É verdade. Então, eles falam, não, é só vocês, não sei o que, tal, aquele negócio, aí aparece os quatro e um chega tipo meio assim e tal. Cansado, né? É, pode ter o Tobey Maguire e o Tobey Maguire com a tecnologia de rejuvenescimento, que aí matam esse, que é muito caro fazer, e deixam só ele velho. Pô, pelo jeito, o Tobey Maguire vai ser o Kenny nesse filme. Toda vez que aparecer, ele morre. Oh, não, mataram o Tobey Maguire! Mas assim, esse aranha mais velho, ele não pode tirar a máscara nessa primeira parte, assim, ele tem que ficar, quem será que é ele? Pra em algum momento do filme, ele vai tirar a máscara, porque ele vai estar tá morrendo. Pô, tava adiantar. Fazendo... Não vai ser tirada dele. Tirada dele a máscara, sei lá, pega fogo, traga... Então, vão tirar trem quando ele estiver fazendo força pra segurar o metrô. É porque pode ser uma cena que já puxa um outro rumor que eles falaram. Pode ser lá pra frente do filme, que ele acontece alguma coisa, ele morre salvando o Tom Holland, sei lá, qualquer coisa assim. Não, mataram o Tobey Maguire. E aí tira a máscara. Mônio, se você ainda estiver por aí, anota aí, vitrine do Kenny com a cara do Tobey Maguire. Mas aí ele quando ele estiver morrendo, ele fala com o Tom Holland, sabe? Tipo assim, não, garoto, você tem um futuro muito grande, lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Que é um rumor, né? Que o Tobey Maguire podia morrer seria... antes de completar a frase. Eles falam que o Tobey Maguire ia aparecer como tio Ben e seria o responsável por falar essa frase, porque não foi falado no MCU ainda. Então justo, tá aí. Ele. E essa cena vai acontecer em algum momento do filme. Ou então, pra ser bem Marvel, a gente pode botar metade da frase e depois vem a piadinha. Nossa. É... Com grandes poderes, aquele... bem grandes, aí bate uma bola na cara dele, uma criança que tava brincando. É nesse nível. Né? O Evandro falou aqui, matem qualquer um dos aranhas, menos o do Maguire. A gente já matou um dele. Foi o primeiro. Olha, o Mônio falou... Oh, eu cliquei sem querer, isso vai dar ver. Apareceu aqui na live. Claro. Tá condicionado. Sem querer. O pior que foi mesmo. Eu levei o mouse aqui pra ler o comentário do Mônio, que ele falou que acha um absurdo. Ah, tá ali. De ninguém lembrar do Nicholas Hammond e tal. Eu já falei, Mônio. Acorda. Exatamente. O Nicholas Hammond. Raimônio. Então, aí assim, o próprio tem uma estrutura mais ou menos de filme, o que vai ter que acontecer? Essa equipe vai ter que provavelmente em dois lugares resolverem alguma coisa para ter uma batalha final num terceiro lugar depois. É uma estrutura, sim, boa de filme. Uhum. Então, só que eu não sei que lugares daí pra fazer o quê. Ah, sei lá, eles podem tentar recrutar outros Homens-Aranhas, alguns. Qual que é a ameaça, na verdade? Que, por exemplo... A gente não terminou. A ameaça é ser sinistro multidimensional. Tava tendo a... Aparentemente, vamos considerar que todo mundo viu a série, então a linha do tempo tá bagunçada agora, né? Spoilers de Loki. Então, começou a aparecer os vilões aparecendo aleatoriamente em vários lugares. Aí, ó, já dá um motivo de ser Homens-Aranha, porque, tipo assim, uma pessoa que conseguiu desvendar a parada do multiverso lá foi o William Dafoe lá, o Norman Osborn dele, porque ele era inteligente, não sei o quê, blá blá blá tal, ele conseguiu de alguma forma. E aí ele tá recrutando vilões e tal pra, tipo, dominar o multiverso e tal. E como são vilões relacionados ao Aranha, eles estão recrutando Homens-Aranha porque eles têm experiência contra os caras. Entendeu? Eu tava pensando, quando eu tava assistindo o Loki, que no final podia aparecer, tipo, como tinha a TV por assinatura lá, a TVA. Eles prendem as variantes, eles estavam prendendo as variantes em alguma prisão, que não deve ser a prisão ou é o mundo do Galactus Freak lá. Que... Aí todos esses vilões escapariam desse lugar, desse mundo, e se uniriam misteriosamente no mesmo lugar. Pode ser. Enfim, eles talvez poderia ter até alguém por trás disso também, né? Alguém que forneceu esse outro conhecimento. Kang. Tal. Outro Kang. É. Foi agora o cara eles que podem forneceu... fazer a variante do Kang pra todo lado, o Immortus, o Kang, o... Pai da Gwen, né? Pai da Gwen, o Kanguinho. É, tá certo. O que dá o golpe lá do Kung Fu. Então, beleza. Jesus. O roteiro é muito bom. Essa piada não foi minha, foi do Spider Super Stories. É verdade. Infelizmente. Não foi Kung Fu, é verdade. Que tristeza, cara. Mas tinha helicóptero do Thanos, porque depois tem o Kang. O tio, o Homem-Areia, a história inteira fazendo trocadilho com Sand. Aí eu give you a sandwich. Aí, você lembra? Nossa, era muito ruim. Enfim. Então a gente tem um roteiro aqui, mais ou menos, mas que já é melhor que muitos filmes aí que saíram. Melhor que os dois anteriores. Então, pra matar mais um desses rumores. Nesse negócio, mais nesse negócio deles estarem tentando recrutar Homens-Aranhas e eles passarem rapidamente pra tentar recrutar mais um, eles podiam tentar recrutar o Ed Brock. Qual deles que você fala? Porque do Tom Hardy. A gente pode usar isso de desculpa pra finalmente ter uma aranha branca lá no peito dele, né? Tipo, não, porque você não sabia, mas você também é uma força aranha e sei lá o quê. Até aí os caras falam que a aranha branca no peito do Venom não tem nada a ver com a aranha, é alienígena, não tem das plantas. Todo mundo sabe que sempre foi um dragão. Dragão. É. Inclusive a Julia Carpenter, ela foi a primeira a saber disso. Mas então, a gente pode inventar eu um mundo e dizer que eles vão atrás de uma mulher aranha também. Eu tinha colocado o Tom Hardy lá no início, tem que cortar ele então. Ah, apareceu outro lá. Põe nós, lá no início apareceu outro lá, o Topper Grace. Aqui, ó, é. Olha só. Se parar pra pensar. É verdade, poderia ser. Mas se parar pra pensar, a gente tem três protagonistas aí, que é cada um de um filme. Então, a gente poderia visitar os dois filmes dos caras lá. Então, ou não necessariamente os dois filmes, mas coisas que sejam relevantes pra eles. Então, por exemplo, pro Andrew Garfield, a Gwen morreu. Então seria muito interessante eles irem numa terra com a Spider-Gwen, com a Emma Stone Watson. Deixa eu ia falar Watson. Eu não lembro qual que é. Stone. Eu nunca lembro quem. Poderia ser ela, a Mulher-Aranha. E aí teria o mini arco ali do Andrew Garfield, sabe? Tipo, ah, meu Deus. O Eric tá se inspirando no Dan Slott. Tá plagiando as coisas. É uma coisa que tem no Aranha Verso, a Aranha dando em cima da menina de 13 anos lá. Mas é sempre aí, assim. Você morreu. Mas é sempre assim. É porque assim, a gente tem que ter alguma coisinha que seja relevante pro Garfield, uma coisa que seja relevante pro Maguire, né? Pra Mary justificar por que tá os dois. E que daí já matam o Tobey Maguire e mais um rumor. Algum desses vilões aí deve ter sequestrado a Mary Jane. A Emma Stone voltaria também como o papel da Gwen Stacy, né? Ela e a Kirsten lá como Mary Jane. Então já dá cabo demais esse rumor aí. Spider-Gwen confirmada. Não, podia ter o Evandro citou um papel aqui da Emma Stone, podia ter a Emma Stone aparecer junto com o Mancha. O Evandro falou dele da Cruella. Então, vamos considerar então, já que eles têm que colocar a Gwen Aranha em todos os filmes agora e materiais, a gente poderia ir pro universo dela ou alguma coisa parecida. Coitado do Garfield. Não vai ficar bem, não. Nesse rolê aí do Doutor Estranho recrutar, ele vai atrás dela também. Aí a gente mostra um flashback da história da Gwen Aranha e mostra o Tobey Maguire virando lagarto e morrendo. Vocês lembram que no primeiro filme apresenta que a gente fez, a gente colocou o Tobey Maguire fazendo todos os atores, ou quase todos. Ah, não, a gente colocou ele fazendo, foi o Gibão, o Bocob e Maguire na época. É. Era o Nicolas Cage que fazia a maioria. Eu tô só esperando colocar, aparecer o Homem-Aranha no ar aí, ser o Nicolas Cage. No final, essa é a cena pós-crédito. Aí... O Homem-Aranha no ar enfrentando um enxame no ar fala, no, not the bees. Aí é o Nicolas Cage versus o Nicolas Cage. Mas então, por que eles vão nesse universo da Mulher-Aranha? Eles estão tentando convocar vários aranhas. Ela fala que não vai, que o universo dela tá tudo ok. Seria muita forçação de barra quem tá reunindo os vilões no MCU ser o Rei do Crime? Que é ele, tipo assim, do mesmo jeito que tá rolando recrutamento de um lado, os outros tá acontecendo um recrutamento do outro lado. Então, porque, mas tem um rumor. A gente acaba vendo que o que no Homem-Aranha 2 foi boato, que foi uma coisa que o Mistério inventou, acabou sendo uma realidade. Então pode cair naquele negócio de que, esse negócio de. Começam a aparecer várias teorias da conspiração de multiverso, mas ninguém acredita, porque acha que foi inventado e não existe. Eles podem querer, não é aproveitar, mas. Usar alguma coisa que foi contada em outros filmes, que é na trilogia de dois filmes lá do Andrew Garfield, a gente viu que tinha alguém reunindo os vilões. Eles podem usar que já era alguma coisa de. Porque a gente viu as asas do Abutre, viu os braços do Octopus lá. Eu ia falar que um rumor forte que tem era que o Duende Verde do Ilha da Folk estaria reunindo o sexteto. Mas poderia ser que... Poderia. Nada impede do Rei do Crime ser o cara por trás de tudo. E o sexteto ser tipo a equipe linha de frente, entendeu? Tipo... Pode ser esse grande mistério do filme. Que a gente acha que o vilão principalzão é o Duende Verde do William Dafoe. E na verdade quem tá controlando tudo é o Rei do Crime por trás. Na verdade o William Dafoe é um ator, né? É uma boa esse roteiro. Na verdade, o William Dafoe é um Arthur, mas enfim. Aí o único problema só é que aí, no caso, seriam seis traiçoeiros, né? Se fosse o William Dafoe com o líder. É verdade. Eu ia falar que o Eric já tá notando mais um ali. Ele pegou todas as coisas e foi... Eu vou ter essa ideia aqui. Não, já usado. Na verdade, tem uma teoria que fala que, na verdade, a gente nunca tem nenhuma ideia original. Original, né? Ela sempre vem de algum lugar. É. Vocês falaram dos Seis Traiçoeiros e eu não lembrava do Rei do Crime ter organizado. Vocês estão falando aí, eu tô acreditando. Então, assim, com certeza tá lá no subconsciente de quando eu assisti. Ou numa planilha. Deixa eu ver aqui. Eu imprimi as planilhas aqui. Vale citar que o Jameson lá do Tobyverso lá já citou o Doutor Estranho. É verdade. E assim, o mistério, ele talvez. Talvez essa parada do tempo, espaço, blá, blá, blá, tal, seja um negócio meio relativo, e o mistério teve algum conhecimento. Então ele não inventou aquele negócio que ele falou das terras do nada no último filme, entendeu? Alguém falou alguma coisa com ele e tal. Então. Não é uma coincidência ele falar meio-meio, entendeu? Ou é, não sei. Tá, então nessa terra aí da Gwen é onde tem que ter o primeiro conflito, né? De fato, assim, dos aranhas contra o Evandro tá perguntando aqui se o Mistério morreu mesmo longe de casa. Você depende, a gente não sabe onde ele mora. Nossa, Deus, aí, Bagari. É verdade. Eu ia usar o velho clichê de que é um mistério, mas o Mike foi melhor. Não sei se o Mistério morreu. Mistério é um cara que... Não, morreu, normalmente, não morreu. Quando ele morre, né, o Mistério. Meu Deus, vocês estão dizendo que o Mistério é um vilão? Vocês me enganaram? Cara, essa foi a pior coisa do outro filme. Meu Deus, vocês estão dizendo que ele morreu e não morreu. Vocês me enganaram? O pessoal acreditando que o Mistério ia ser herói do último filme, acho que foi a pior. Ah, quem não conhecia, eu entendo, mas fã de quadrinho, ficar assim, mas ele era vilão? Como assim? Que absurdo, odeio os filmes da Marvel. Então, beleza, nessa terra da Gwen, pode ser justamente a que tem o primeiro conflito contra o Sexteto para mostrar para o público que eles realmente são poderosos e tal, e que eles não vão conseguir derrotar eles sem preparo, né? Já que você tá falando aí... Eles têm que perder. Primeiro conflito, aí eu vou ter que cortar a primeira cena do filme aqui que a gente fez, deixar só pra versão do diretor. E se a versão do Martel, como que é o nome do cara lá, do Demolidor? Charlie Cox. O Charlie Cox aí, ele foi o rei do crime da Gwen aí. Ah, é verdade. Ele é o... ao invés de ter ele lá no início. Aí eles estão querendo aproveitar o ator mesmo do filme. Pode ser o Ben Affleck. Pode ser o Ben Affleck. Justo. E traz nem, o. Nem tinha rumor disso, mas Ben Affleck confirmado no filme. Traz o Clark Duncan lá como rei do crime. Você bota um dublê digital do Michael Clark Duncan de costas. É verdade. Esqueci desse detalhe. Bom, mas ele poderia ser o rei do crime da história. Bom, mas aí é onde vai acontecer o problema. E aí, ô Magari, ao invés de ter o flashback da Gwen, a Gwen ter o flashback do Peter morrendo, talvez o Peter teria conseguido virar o lagarto, o Peter Maguire, nesse momento. Só que aí, pra defender ela, ele morre. Então, entendeu? Exatamente. Oh, meu Deus, mataram o Maguire. Apesar então, que quer dizer que o nosso objetivo é cada cena do filme ter um Toby morrendo. E a gente, pelo menos eu, né? Eu nem odeio o Tobey Maguire. Eu também não, mas é legal. Mas não é ódio, gente. A gente pegou o fã pela emoção daí, sabe? Exatamente. Nossa, eu quero deixar claro, né, que eu acho que ainda é a franquia que eu mais gosto, mas não deixa de ser engraçado. Pior que tem gente que acha que você não pode fazer piada mesmo com coisas. Exatamente. Assim, senão significa que você não gosta. Não. A pessoa não leu Homem-Aranha, eu acho. Exato. O que faz piada o tempo todo. Ou ele mesmo. Com ele mesmo, exatamente. Bom, então tem que ter uma mega cena de batalha, que é o que vai acontecer, alguma coisa que a Gwen, ela não aceitou ser recrutada, mas ela saiu fugida junto com eles, né? Então ela foi recrutada à força. Talvez o pai da Gwen, ele leva um tiro, alguma coisa assim, nas revistas da Spider-Gwen, eu não lembro, tinha uma cena assim. Não, na Spider-Gwen ele tá vivo. Mas parece que ele tá... Só quem morre é o Peter. Parece que ele levou um... numa das últimas edições que eu fiz do pessoal conversando, parece que ele tava voltando, saindo do hospital. Não sei o que aconteceu, mas... É que, na verdade, dá pra você voltar com a Emma Stone e a Kirsten Dunst nesse universo, porque a Mary Jane faz parte da banda lá da Spider-Man. Ah, e já fecha aí a aparição da Mary Jane. É. A Mary Jane aparece como a líder da banda. Exato. É quando eles entram nesse universo, né? Eles, vamos, é por ali e tal. E a hora que eles chegam, tá tendo um show da banda The Mary Janes, acho que chamava. Né? Uhum. Então é isso aí. One, two, three, four. Aí tem a Kirsten Dunst cantando na frente, aí a câmera vai aproximando e mostra na bateria. E aí a Mary Jane lá na frente. Mas ela já tá meio tiazona pra estar no mesmo rolê que a Emma Stone. Ela podia ser empresária. Rejuvenescimento digital. Justo, rejuvenescimento digital. Porque aí ela pode aparecer de novo depois, tipo numa cena pós-crédito do Tobey Maguire dando tchauzinho assim, sabe? Ela vai aparecer como Madame Teia depois. Nossa, Deus. Bom. O Matheus falou que na Spider-Gwen o Capitão Stacy morre na hora que ele tá vendo os filminhos. Que ouvintes do Tweepview Classic entenderão. Bom, então eu acho que dá pra gente ter essa cena. Tem mais alguma coisa que pode acontecer? Mas porque eu acho que já tem muita coisa. Ação. Não, mas eu falo assim, essa cena já vai ter muita ação. Vamos pôr um de ação, vamos salvar. Não, quando tentam fazer roteiro com esses bosta aí, não sai nada. Então vamos... É porque eu acho que pode ter toda a cena deles chegando, tentando convencer, aquele negócio, ela não querendo. E aí, em algum momento, sei lá, ela volta pra casa sozinha enquanto eles estão lá pensando o que a gente vai fazer. E aí aparecem os vilões pra atacar ela e... Porradaria generalizada. Mas eles têm que perder essa, eles têm que sair fugido. Eles têm que perder e acho que daí pode dar algum problema, alguma coisa. Sei lá, tipo, o Doutor Estranho tava puxando eles de volta, assim, sabe, pelo portal. Mas aconteceu alguma coisa, deu uma interferência, sei lá, tipo... E o Doutor Estranho não tá indo junto porque ele tá mantendo o isso, canal entre isso, os universos estável lá de algum lugar. Isso, ele tá no limbo ali. Aí ele expôs ali o Doutor Estranho. Essa falha aí na conexão... Ah, e eles caem num lugar totalmente aleatório e a gente vê que eles estão em Porto Rico, de um universo qualquer aí. Porque um dos rumores que tinha é que o Porto Rico ia ser um cenário principal, porque o... Ah, tem que falar de robô, né? Eu tava fazendo um robô na minha cabeça aqui. Então, deixa eu só interromper vocês. Apareceu no painel e alguém achou que o desenho lá era muito parecido com o mapa de Porto Rico. O que confirma Miles Morales. É tipo um desenho, o uniforme do Capitão América lá, que Space é o Capitão Porto Rico lá. O que você veio falar, João? É que na hora que mostra que o Doutor Estranho não tá indo, porque ele tá mantendo os portais e tal, que ele tá fazendo um esforço gigante, a gente pode botar o rumor que saiu já concept de bonequinho, de Funko Pop, que o Doutor Estranho tá cheio de olheira, cansado, velho, olho, e é por isso que ele tá com essa aparência. Só corrigindo. Olheiras de Agamotto, por favor. E um detalhe. Nessa fuga deles, um dos vilões consegue lançar tipo um rastreador dimensional em um dos heróis lá. Então ele agora sabe onde eles estão indo. Né? Porque agora eles vão começar a perseguir. Então tem que ter esse detalhe. Eu ia falar um negócio que... Parece que a gente tá rolando uma aventura de RPG, assim. Exatamente. Eu tinha esquecido que tinha que pôr os rumores. Na hora que o Doutor Estranho tirou ele do uniforme do universo da Gwen, eu ia falar que eles iam cair no chiqueiro pra aparecer o Porco-Aranha. Mas não teve rumor disso, então. É verdade. Aqui, quem é o Sexteto? A gente tá falando de Sexteto, então aqui, a gente tem o Willa Dafoe como o Duende Verde. A gente tem o James Fox Molina como o Electro. Alfred Molina como o Octopus. Homem-Areia, do Homem-Aranha 3, eles falaram que voltaria também. É outra Harley Shush lá. Deu 4. Carnificina? Aqui, né? Carnificina aí pro Venom? O Carnificina tá nesse filme também? Não sei. Esse rumor acho que não teve, não. Teve não. Um rumor que o Duende Verde do Espetacular 2, que era o Harry, apareceria também. Dois duendes num sexteto é esquisito, mas vamos pôr ele. Sexteto de duendes. Ele pode aparecer como duende macabro, que ele já era um duende esquisito no próprio filme dele. Pode ser. Quem é que tava nos comentários pedindo um duende macabro? Acho que era o Evandro. Era o Evandro. Aí, ó. Pronto, duende macabro. Vai falar o rei do crime lá, Eric. Como... Aí o rei do crime é o cara que tá por trás, né? Que a gente falou que vai... A gente vai descobrir depois. Por isso que tem que ser 6 vilões pra ele poder ficar atrás, assim. Ninguém. Pode ser só 5, né? Pode ser. A gente conta 5 e aí o público vai ficar na esperança. Ué, cadê o 6º? Cadê o 6º? Exatamente. E aí é uma. É o sexteto superior que a gente tá botando. É o sexteto. Eles sempre falam que são um sexteto e aparece só cinco na tela. Aí que é vai ficar aquele efeito, né? Meu Deus, onde será que tá o sexto? É, aí aí a câmera fala, afasta assim, a tela é o próprio Rei do Crime. Tipo o Aranha Verso que é. Beleza, pode ser cinco. Podem ser cinco vilões. Então a gente tem essa galera aí que tá atrás deles. E o Electro clássico. É o Jamie Foxx vestido de Electro clássico. Com a roupa verde e amarelo. Ele falou que não vai ser azul no filme. Então tem que ser com raio saindo da cabeça. Os caras estão usando agora o visual dos quadrinhos. Tá lá o Loki velho, teve a Feiticeira Escarlate e o Visão no Halloween lá. Pra ficar uma parada bem ridícula mesmo. Bota o Dr. Octopus com aquele... com aquele cabelinho de cuia. O Electro bem ridículo, pro pessoal ter saudade do Electro azul. Pô. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar que tem um Venom aí no sexteto. Tem um motivo pra isso, mais pra frente eu falo. Ok. Então, beleza. Então, a Rafa Andretta, eu não sei pronunciar. Andretta, não. Deve ser André. O Rafa, ele falou que falta um vilão do Aranha baseado em neve. Tem algum? Poderia ser o Schwarzenegger. Tava quente e derreteu. Tem um homem hídrico. Se ele ficar muito frio, ele vira gelo. Né? Tem o Maurício. Verdade, eu acho que não tem. Tá parecendo boneco de neve, Maurício. Caramba, tô tão branco assim. Então é Porto Rico que eles foram parar. Mas eu acho que colocar Miles no filme, eu acho que já é demais, eu acho. Porque não tem. Então, a gente não pode, pode ir pra Porto Rico e ficar tipo... cheio de relances que pode aparecer o Miles Morales e nunca aparecer. O tempo todo você acha, será que é? Não era. Então... Pode aparecer um garotinho na rua e a gente acha que é e não é. Então, eu pensei, tipo, ele como um garotinho normal ainda, sabe? Sei lá, os aranhas estão feridos da batalha. Não, vem aqui em casa, minha mãe cuida de vocês, sei lá o quê. Como que é esse nome? E Miles, se fosse... E se fosse o nosso universo, alguma parada assim, um universo sem heróis? E aí pode aparecer um garotinho lendo Miles. Entendeu? Pode lendo ser. A revista do pode ser. Eu não faço ideia do que vai acontecer nesse universo. O Maurício falou, vai pra Porto Rico. Pode ser bem rápido, como eles foram pra lá, tipo, por acidente, o Doutor Estranho fala, tô fazendo mais força aqui pra puxar vocês, que vocês não precisam estar aí. Pode ser, né? Tá tendo bromance aqui no chat do Maurício com... colega dele aqui. Vocês querem um quarto? tá tudo. Nossa, que saudade de você. Não, eu que tô com saudade. Tá... O Rafa tá comentando aí. Rafa, primeiramente, saudades valeu também, por estar participando aí, por estar assistindo. Ele falou que tá querendo ver o Demolidor. A gente vai incluir o Demolidor ou a gente só vai ficar com o Charlie Cox mesmo? É porque o boato que tinha era que ele estaria representando o Tom Holland, né? E ele, é verdade, eles falaram do Demolidor, né? Lá na primeira cena que a gente botou o Demolidor como advogado, quando tá acontecendo a explosão, a gente pode botar que cai um pano no rosto dele e aí cobre. Fica com um pano preto. É verdade. Pronto, é verdade. Demolidor. E ele fala assim, fiquem atrás de mim e tal. E aí, quando ele olha, não tem ninguém, porque o Doutor Estranho levou todo mundo. Beleza, fechou. Aí, Rafa, colocamos o Demolidor no filme. E é porque, eu não sei se o Rafa viu da outra vez, só serve pra introduzir o Charlie Cox no MCU. Pra todo mundo ficar assim, meu Deus, e agora? Será que o Demolidor agora vai ter um filme? Vai ficar aquela dúvida, entendeu? Enfim, então realmente eles podem saltar entre vários universos e aí é o momento do easter egg, né? Dá um pulo ali no Porco-Aranha. É a hora que os vídeos do YouTube bombam. Vejam todos os 57 easter eggs que você perdeu. Tipo os Guardiões da Galáxia passando por um monte de lugar lá. É, tipo isso, exatamente. Inclusive, nesse momento, alguns. Pode até aparecer alguma versão do Homem-Aranha, por exemplo. Sei lá, a Hot Toys mostrou um traje lá preto e dourado. Apesar que esse poderia ser usado mais pro final do filme, né? Eles têm um brinquedo que revelou um dos trajes do Homem-Aranha, que era um Lego. Então um dos universos que eles podem pular é o universo Lego, entendeu? Tem o Homem-Aranhazinho lá jogando aquela teia durinha assim. Pode ser. Eles podem passar pelo universo desenhado pelo Romitinha lá no auge? Minecraft. É Minecraft isso. O Eric foi o primeiro que pegou porque faz parte da vida dele aí. Não, o meu filho joga Minecraft todos os dias. Só que ele não sabe jogar, de fato. Assim, ele sabe construir coisas. É o Lego dele, basicamente. Ele não joga no modo de sobreviver e etc. Uhum. Ou seja, ele joga da forma divertida. É, o Rafa, né? É. O Rafa Andreato que falou que... Ah, no final, a cena pós-crédito, eu tô usando o comentário dele. Pode ser o Loki Jacaré reunindo o cerro. O Porco-Aranha, o... E aí a gente já tem um gancho pro filme dos Pet Avengers. Aí o Eric vai sair antes do cinema porque vai ter o Howard. Mas vamos voltar aqui, o foco, então? O Howard seria o líder dessa equipe, né? Cara, o universo do Porco-Aranha, o nome dos personagens são muito legais. É tudo baseado em bicho, é muito legal. Eu até fui olhar pra ver se, na primeira vez que apareceu o Loki Jacaré lá, se ele era do... Se o universo do Porco-Aranha, o Loki lá era um jacaré, mas não, é um bicho aleatório lá aqui. É. Não sei nem qual é. É algum que deve fazer trocadilho com a palavra Loki. É Block, Flock, acho que é um cachorrinho armador. Muito bem. Então, eles vão pular de universo, a gente precisa ir para algum lugar que tenha alguma coisa relevante pro Aranha do Tobey Maguire. A Mary Jane, onde tá a Mary Jane? Não, então, a gente podia deixar esse negócio do Tobey Maguire pro final, pra ser o universo que eles têm a batalha decisiva. Não seria melhor essa batalha decisiva? E se o Tobey Maguire estiver reunindo o pessoal pra salvar a Mary Jane? Se alguém sequestrou a Mary Jane, ele tá procurando ajuda. Tudo é pra salvar a Mary Jane. É porque eu tava considerando que a batalha final era tipo Aranha Versus dos quadrinhos, sabe? Tipo Terra 00, alguma parada assim, entendeu? Tipo, é a base do Rei do Crime ali, que é quando eles vão descobrir que tinha um cara por trás ali e tal. Mas eu não sei, qual pendência que ficou pro Aranha do Tobey Maguire? Ficou alguma coisa pendente dos filmes dele, assim, de... Não. Ele terminou com a Maria, ficou com a Maria. Homem-Aranha ADV aqui falou que o evento marcante do Tobey Maguire foi você pagar o aluguel. qual o seu madruga? eu não sei o que poderia ser. Ah, mas tem a Gwen tá ali... Tá... Ah, sei lá, a gente tem que ter um universo aguenta que eles estão indo. Eles recrutaram, aí eles vão ter alguma coisa que eles perderam conexão com o Doutor Estranho. Agora eles estão perdidos e eles precisam achar uma forma de sair desse lugar que eles pararam. Talvez é uma boa forma. Então, sei lá. Aí o Tom Holland vai pedir para eles procurarem o Homem de Ferro daquele universo. É, porque eles precisam de alguma coisa nesse sentido, sim, né? Tem que achar. E. Qual. O Homem de Ferro é igual em todo o universo, né? Tô pensando aqui no... numa versão diferente. Ele é tão irrelevante que ninguém nem lembra dele em outros universos. O mais curioso é que no universo Marvel Zumbis ele tirou o capacete, por algum motivo. Ou seja, a gente descobriu que o universo Marvel Zumbi é o MCU. É porque assim, ah não, mas ele não fica com a roupa o tempo todo. É, mas ele tá de armadura sem o capacete. Pode ser, hein? Eles vão procurar o Matheus aqui falou. Eles vão procurar o Homem de Ferro e é o Tom Cruise. É um dos únicos. Esse é o rumo que tava lá pro homem do Doutor Estranho lá. Que era o Tom Cruise, podia aparecer como Homem de Ferro, porque era um dos boatos antes do Downey Jr. ser confirmado. O Tom Cruise era um dos atores. Eu abro a lista aqui e aí eu bato o olho assim. Esteban, personagem de Kubanacan, confirmado. Pescador parrudo no filme, confirmado? meu Deus do céu. É um pescador parrudo, só que ele vai ser conhecido como caçador parrudo. É o Craig. Qual... O que mais aqui que a gente... eu tô olhando aqui os rumores pra ver se tem algum acontecimento. Universo, eu pensei num negócio aí, aqui, já que pode ser o universo daquele mundo lá, o limbo do Loki. Esse é o último que eles perdem a conexão aí com o Doutor Estranho. É, que tem o Galactus que aceitaram. É, o Galactus da Fox. Tem o Galactus da Fox, mas deram outro nome. E puseram o logo do MCU pra ser aceito. Isso. Automaticamente. Oh, mas o da Fox era muito pior, gente. Era uma nuvem devoradora. Era uma nuvem devoradora. Era igual, mas era pra ser o Galactus. E essa não. É só mudar o nome. Esse que é o ponto. Tipo assim, essa não queria ser o Galactus, então tá de boa. Não, mas eu não acho ela tão. Mas ó, não falaram. Eu confesso que eu lembrei do Galactus ali. Ah, eu também. Eu acho pouco ameaçador aquele. E tem Galactus. Outra coisa, não, a gente nunca viu o centro daquela nuvem. Não fala que a nuvem era o Galactus. Sim. Protetor para nave, porque a gente sabe que uma nuvem devoradora é muito ridículo. Tinha que ser um cara gigante, um balde então na cabeça roxo e que voa numa bola igual um Saiyajin. Eles falam do Galactus. Podia ser apenas o Bob Marley e isso explica a fumaça em volta. É, exatamente. Vocês ficam falando do Galactus e só fica me vindo na cabeça a imagem do Parallax do filme do Lanterna Verde. Eu não sei, eu tenho que olhar de novo para ver. Porque sempre rola essa confusão, né? Qual dos dois é pior, né? Bom, nesse universo, então eles estão perdidos. Eles vão procurar a ajuda de alguém. E é um universo em que o Tobey Maguire é o Homem de Ferro. Não, tô zoando. Enfim. Okay. Mas... Eu ia falar um negócio, até esqueci. Eu não sei o que eles podem fazer. Eu perdi um pouco na linha dos acontecimentos, que pra mim eles estavam em Porto Rico ainda, e agora eles estão no... Não, eles estão em Porto Rico e eles precisam achar alguma forma de sair. Então, teoricamente, eles querem achar alguém que vamos saiba. Vamos considerar que nessa missão, então, o Tom Holland tá com aquele uniforme que apareceu lá da Hot Toys. Parece que ele tem uns acessórios lá, tipo, no braço, que tem alguma coisa e parece que tem a ver com o Doutor Estranho. Talvez seja um comunicador, alguma coisa, daí eles falam assim, não, a gente pode tentar reverter essa tecnologia aqui, assim, assado, e isso gerar um portal e não só se comunicar. Vamos atrás do Tony Stark desse universo. Talvez eles podem ir pro Sanctorum desse universo, pra gente deixar o Tony Stark. Apesar que não, né? O Tom Holland fica lá assim, Tony Stark, o tempo todo, né? Sim, pode achar o Tony Stark aqui, pode ser que ele esteja vivo e tudo mais. Ele fica o tempo todo pedindo isso, vamos atrás do Tony Stark, e os outros aranha ignoram. Vamos atrás do Senhor Stark, os outros aranha não, o Sanctorum. Aí lá, eles constroem um dispositivo. Nesse dispositivo que o Francis tá falando aí, no Aranha Verso, no segundo Aranha Verso, não, no terceiro. No Aranha Verso. Não, é no segundo mesmo. Me perdi. Enfim, no Aranha Verso do desenho animado lá, do desenho retardado lá, esse dispositivo que faz ele viajar entre as dimensões, ele tem o Electro preso lá. Ele usa o poder do Electro. E é isso que faz o Duende Verde vem, e o Aranha vai pulando atrás. Se a aparição do Jamie Foxx é estar preso num bracelete. Por isso que ele ia estar azul, né? Não, eu não vou estar azul no filme, só tem a voz dele. Não, mas então, eles podem fazer isso. Eles. Ah, ok. Vai ser tipo, pra quem assiste Tokusatsu, no Gokai já apareciam vários personagens de séries antigas. O pessoal do Brasil ficou torcendo pra quando aparecesse alguém dos Changeman. Quando apareceu alguém dos Changeman, foi só tipo um holograma do cara, ele só balançando a cabeça, dando aprovação assim. É porque Changeman é mega relevante do Brasil e lá é só Brasil, né? Gente, peraí, rapidinho. O Evandro falou que tá sem som a live. Pessoal que tá acompanhando, vocês estão ouvindo a gente normal? Tá normal aí pra vocês? Dá pra eu gente. Eu tô ouvindo todo mundo. Aqui tá ok. Começando ali, ó. O Aranha que não paga as pessoas porque tá a dever. Ele falou que tá. É. O Jamie Foxx vai estar preso no relógio preso do Ben 10. Preso no relógio do Ben 10. Do tio Ben 10, por favor. Aí, ó, eu estou ouvindo normal. Do tio Ben 10. A galera falou que tá ouvindo normal. Ah. Beleza. Então, normal. Deve ter sido algum problema no som dele lá. Perto do F5. E olha que ninguém aqui falou em matar. Ah, a gente tá falando em matar, o Evan não parou de ouvir. Bom, mas aí, então ok, eles vão atrás do Sr. Stark, porque o Tom Holland lá, ele fala que no universo dele, o Sr. Stark inventou a máquina do tempo, então talvez ele saiba, não sei o quê, e aí eles dão um jeito de ir pra lá. E aí a gente pode cortar a cena aqui um pouquinho, que a gente tem que mostrar os vilões, né? Tipo assim, eles conversando, aquele negócio, a gente vê que eles não se dão muito bem e tal. E aí, enfim, pode ter alguma briguinha entre os vilões lá. E esse Venom que tá lá no meio, ele parte pra cima do William Dafoe. E o William Dafoe queima ele completamente, reduz ele a cinzas, e a gente vê que é o universo em que o Tobey Maguire virou o Venom. Por isso que eu falei que... Foi dominado pelo simbionte. Entendeu? Foi o universo que ele foi dominado pelo simbionte. E aí, foi o universo que ele nunca largou a roupa preta. Não, eles estão lá discutindo o plano e ele tá dançando num canto. É isso que irrita o Tá Duende com o cabelinho de emo pra frente. Exatamente. Só Venom com o cabelo de emo, assim. É o Venom aí. Isso, é a máscara do Venom e a língua dele dá uma volta e faz uma. É, não tem uma simbionte. Não tem uma simbionte que tem um cabelo arrepiado assim. Tem a mania, é, acha um cabelinho assim. Tá, tem um cabelo, parece personagem de anime. O Evandro falou que acha melhor deixar o Venom de fora do filme. Eu acabei de matar o Venom. Então ouvido, o Evandro voltou a ouvir, já está. É. É porque já foi a cena da morte. Bom. A gente acabou de matar o Tobey Maguire, de novo. Mas enfim, isso é só pra mostrar que os vilões eles estão falando sério, né? Tipo assim, eu tenho, onde eu encontrei você, eu encontro várias outras versões de você, enfim. Né? É, Cris, sem lugar pra correr, sem lugar pra se esconder, eu te acho nem que foi no fim do mundo. E aí quando voltar pra, eu não sei como que eles vão pra, porque eles estavam em Porto Rico, eles têm que ir pra Nova York, né? Eles dão um jeito, né? Eles, dão eles jeito. Grudam num avião lá, em direção a Nova York. O avião tá assim, fica até mais pesado com um monte de aranha grudado. O avião fica Nesse Sancto Sanctorum de Nova York, da realidade que eles estão indo, podia ser aquele Doutor Estranho de Ferro. É, então, é isso que eu ia falar aqui. Não isso exatamente, mas eu ia falar que já que eu tava falando do Tony Stark, vocês estavam falando do Sanctum Sanctorum, pode ser justamente o universo em que o Doutor Estranho é o Tony Stark. Já junta aí. E aí, nessa cena, a gente tem que ter uma cena emocionante do Tom Holland, né? Ele vai e tal, assim, meu Deus. Cada um encontrando seu amor, né? O Andrew Garfield encontrou a Emma Stone. É tipo aquele quadrinho lá do vilão da DC lá, oh, meu Deus, vocês vão fazer mal, todos que vocês tocaram vão sofrer as consequências, aí todo mundo pensa nas mulheres e o Batman, meu Deus, Robin, o que eu fiz com você? Mas aí isso é quadrinho oficial, de novo não é piada minha, infelizmente. Tem que ter essa cena, assim, ele sabe que não é o Tony Stark de verdade, né? Mas é uma cena emocionante que ele tá revendo o cara, que foi o mentor dele, etc. Ou então tal, não, assim. Então ele faz uma piadinha. É verdade, a gente tá esquecendo que tem que ter as piadas. Só o Tobey Maguire que não vai fazer piada em momento nenhum, assim. Pelo menos quando ele tiver de máscara. O Garfield não fez nada na nossa história aqui ainda, fez? Ele vai encontrar o pai dele e resolver aquele plot que nunca foi resolvido no filme. Ele ficou emocionado lá com a Gwen. Ele fica o tempo todo do lado da Gwen. Emocionado, o tempo todo emocionado com a Gwen. É, porque ele pode ser aquele cara chato que, tipo, se alguém. A Gwen dá uma ideia, o pessoal fala assim, não concordo com isso, sei lá o quê. Aí o Andrew Garfield fica, não fala desse jeito com ela, sei lá o quê, demonstra mais respeito. Exatamente. E aí ela fala assim, não quero que você fique mais perto de mim. Ele, ok. Aí ele começa a seguir ela do teto, sabe? Ele fica parado e ele olha pro teto. Aí ela olha pra trás e assim, ele só esconde. É uma boa, é legal. Então, beleza, eles vão chegar e de alguma forma vai ter alguma tecnologia lá que conecta as joias do infinito e ele. Eles vão tirar da gaveta lá da TV a cabo lá. Tinha um monte de... Então, mas teria que acontecer alguma coisa nesse universo, né? Tem que ter alguma revelação, talvez. A gente tá onde? Algum... Qual universo? É no da Porto Rico, lá que eles foram pra Nova York. Não, mas qual? Isso é o universo o quê? Do Morales, Miles Morales, certo? Ah, do Miles Morales. Não necessariamente. O suposto Miles Morales. Isso. Referência Miles Morales. Exatamente. Mas assim, eu falei que os vilões estavam rastreando eles, né? Então sim, pode ser que nesse momento eles identificam. E a gente, uma coisa que você chegou a começar a falar, Eric, mas e a motivação dos vilões? Qual que é? Eu falei uma coisa bem aleatória no início de ser poder. É MCU, vilão tudo gosta. Mas eu acho que o Magari puxou Mike puxou uma coisa que é verdade. Pode ser que em cada universo tinha um Tony Stark que sacaneou eles de alguma forma. Pode ser. Pode ser. É verdade. É verdade. Na verdade, eles são vilões do Homem de Ferro, não são vilões do Homem-Aranha. Exatamente. Não, ele, acho que ele nunca ia fazer isso. William Dafoe. William Dafoe, ele era o duende dele, Oscar. Alguém comprou, né? A Oscar, pô. Comprou 51 lá. É, comprou 51% da Oscar e demitiu ele. Quem foi? Indústrias Stark. Ele, James Fox. Demitido de novo. James Fox, o Tony Stark, passou por ele na rua e não falou nada. Exatamente, não deu um bom dia pro funcionário. Ele, a gente colocou mais quem? Foi, tem o Duende Verde do Espetacular Homem-Aranha 2 lá, sei lá, ele pediu uma transfusão de sangue e o Tony Stark recusou. O Homem-Areia descobre que a indústria lá que fazia os testes que era. A experiência era do Homem de Ferro, é. O Homem de Ferro bateu na filha dele. Nossa, aí é verdade. Cara, e o Dr. Octopus, o Norman do primeiro filme lá do Tobey Maguire, ele a Oscorp pede o contrato, né? Pode ser pra. Não, exato, na época era Quest, mas. A Quest, né? A Quest é uma subsidiária da Stark. Isso. E por o Dr. Octopus vai atrás do Tridium lá e tá no Stark. Não, e assim, pode ter uma cena aí nessa. Aí alguém fala pro Dr. Octopus, por favor, não mate ele é uma pessoa normal. A primeira coisa que ele faz é jogar um carro em cima. E aí, enquanto eles estão lá no Sanctum Sanctorum fazendo a parada toda lá, aparece o Duende Verde do William Dafoe sozinho. E aí o Tony Stark estranho lá, ele cria tipo aquele efeito espelho, sabe, pra não, tipo, sei lá, alguma coisa pra trancar o William Dafoe, parece que ele tá indefeso, e aí ele começa a revelar o plano, porque, né, aí que a gente descobre que cada vilão ele era ligado de alguma forma com o Homem de Ferro, etc, e era uma emboscada, né, ele tá lá fingindo que tá preso, quando os outros vão chegar e emboscar. Aí vocês acham que, tipo... Vocês acham que daí o plot pode ser o Tom Holland descobrindo que, na verdade, o Tony Stark sempre foi um cuzão com todo mundo lá? Tipo, ele pensou, nossa, o Abutre, o Mistério, agora o Norman aqui, caramba, o cara é chato mesmo. Caramba, porque ele é um personagem caramba. Que tá em evolução, né? Aí no próximo filme, ele não vai mais gostar do Tony Stark. Ah, isso, vai pensar isso. Essa vai ser a quebra de realidade dele. Ele não vai tentar, né? Mistério, o Shocker, o Dr. Octopus, caramba, todo esse pessoal errado sobre o Sr. Stark. O próximo filme vai ser o Tom Holland indo lá no cemitério chutar a lápide dele do Tony Stark. Mas ele ia pensar o contrário. Tony Stark nunca mais. Ele ia pensar o contrário, tipo assim, as únicas pessoas que são contra o Sr. Stark são vilões, então eu tô certo. Ele ia pensar por esse lado. Né, tá todo mundo errado. É, não tem pessoas de bem contra o Sr. Stark. Todos que estão contra são vilões. Então, O Tony Stark faz o papel de Batman na Marvel, né? Todos os vilões que existem é por causa dele. Mas aí pode ter, nessa parte, nessa cena, pode ter alguma emboscada, né? Dos outros quatro membros agora do 60, porque a gente matou lá o Tobey Maguire vendo. E enquanto tem quatro aranhas lutando, olha, foi coincidência, quatro aranhas lutando contra quatro vilões, a gente tem o William Dafoe. Quem é o quarto? Oi? Quem é o quarto aranha? Eu me perdi. É a Gwen. E enquanto tem os quatro, o William Dafoe, ele tava com alguma parada lá que ele quebra a magia e ele queria roubar alguma coisa do Tony Stark estranho, né? Tá os dois lá na treta. Ele queria roubar a tabuleta do destino. Nossa, é verdade. Uma boa. E aí a gente tem sequência de batalha, um contra um aí da galera. Quem pegaria quem ali na luta, hein? O Andrew Garfield e a Amy Stone. O Tom Holland e o Tony Stark. Qual vilão enfrentaria qual aranha? Caramba. O Jamie Foxx tem que ser os vilões podem enfrentar os do próprio universo, né? Fica o Tobey Maguire contra Ah, seria legal. Eu quase falei Tobey Maguire agora. Mas ele contra o Octopus, o do. Podia ser legal ele trocar e seria o melhor aleatório e tá com dificuldade. Aí quando eles começam a trocar de vilões. É tipo um Atos de Vingança do multiverso do Aranha-Verso. Do Aranha. Entendi. É, multiverso do Aranha-Verso. É que eu ia falar do multiverso, aí eu corrigi. Mas pode ser, pode ter uma sequência toda de batalha ali, aquela. O Electro. Quais vilões estão aí? O Electro, o Norman. O Electro passa, chega perto do Garoto de Ferro lá, ele trava, porque a armadura dele entra em curto-circuito. A não ser que seja igual o Thor no Tony Stark, lá, jogar um raio e recarrega os circuitos em vez de. Eu sempre achei essa cena exagerada pra caramba. Do Vingadores. Ficava assim, caramba, é um deus do trovão contra um cara com uma armadura. O Inominável, a única coisa útil na vida que o Inominável fez foi uma história que o Thor vai lá, cobra a satisfação do Tony Stark lá. É verdade, essa história é boa. Porque o Tony Stark fez o clone lá que matou o Golias na Guerra Civil. O Thor frita o circuito da armadura e vai embora. O Tony diz, como é que eu volto pra casa? Vai a pé. Aí vai embora. Pode crer. É boa mesmo. Mas os vilões que tem é Dr. Octopus, Electro, Duende Macabro, que a gente falou, e... Esqueci. O Verde. Não, é o Verde tá lá enfrentando o cara. O Homem-Areia. Tá. Homem-Areia, isso. Ah, tá. Não, é porque eu tava lembrando, não precisa ser agora, né, mas... Como mais pra frente tem que completar o sexteto, tá, tinham confirmado o Abutre e o Escorpião também, né? Então talvez eles voltem ali mais pra frente, na batalha final. É, agora que morreu um, dá pra colocar outro. Que então morreu o Venom agora. Se você quiser trazer o Abutre e o Escorpião, pode, mas um dos dois tem que ser o Tobey Maguire. Porque senão vai ficar sete. Não, mas enfim, essa cena de luta, ela pode ser uma cena longa, né? E a luta, ela vai indo pra cada um pra um canto, né? Um vai pra rua, outro vai pro segundo andar do Sanctum Sanctorum. O Eric está fazendo um tweet, como que é o CF. Não, mas eu não quero narrar cada luta, não. Só tô falando que cada um vai pra um canto. Se a gente fizer alguma cena... Essa para ser uma cena grande também, com bastante ação e tudo mais. Se a gente fizer mais ou menos aquele negócio que fizeram lá em Doutor Estranho, que vão entre dimensões lá, que daí até a cidade que dobra, aquelas coisas que eles vão no ar. E, tipo, sei lá, eles vão caindo em portais e cada hora estão, tipo, lutando num universo diferente, sabe? Alguma coisa assim. Depois eles se encontram, mas assim, tendo essa confusão de cada um lugar, sabe? E se fosse tá lá o Duende Verde lutando contra o... Tentando tomar o controle com o Tony Stark lá, né? O Stark. Sim. Stark. E enquanto eles estão mexendo nesse negócio, um puxando para um lado, um para o outro, pode ter justamente isso. Que é cabo de guerra. Tá lado. É gincana, vão lutar, cabo de guerra. É, vai e vem, tem atacado um assim. Sabe? Vai e vem. aquela luta de cotonete gigante lá, de tentar derrubar. Não, mas aí eu ia falar que eles podem estar fazendo alguma parada, talvez seja meio... É meio místico e meio máquina, né? Já que é o Tony Stark, que é o Doutor Estranho aí e tal. E enquanto eles estão fazendo, tem raio pra tudo quanto é lado, que vai, tipo, meio que jogando cada um em uma realidade durante a luta, né? É meio. Sim. É meio Thor, Mundo Sombrio, sabe? Que a luta eles vão. É, pulando, é um negócio meio vai assim. Abrindo, né? Vai abrindo portais, eles vão pulando, depois o Tony Stark, o Doutor Estranho, tenta puxar eles de volta. Esqueci completamente aí quando... o Mundo Sombrio. O que foi que houve meio... nasci? A batalha final, você lembra? Que era tipo ele. Não, que é o martelo indo e voltando, tentando achar o Thor. A coisa mais relevante nesse filme foi o nome do Mjolnir, é Miau Miau. E ficou um bicho gigante solto em Nova York no final do filme, se eu não tô enganado. Ah, é, tá certo. Foi uma das cenas pós-créditos. Até hoje tá lá. E daí tem aquela carga dramática, né? O Andrew Garfield vê que a Emma Stone tá caindo lá no portal, lá ele pega e vai atrás e fala, não, eu não vou deixar isso acontecer de novo, sei lá o quê. Aí ele joga a teia, aparece a mãozinha de teia. E nesse momento a Emma Stone joga uma teia pro lado e se prende simplesmente, né? Porque ela não é indefesa. E aí, talvez o resultado dessa confusão toda seja o vilão conseguindo pegar, né? E aí, assim que ele pega, todos os vilões meio que somem e eles ficam lá. E agora, tipo assim, os vilões têm a arma. A gente nem definiu que arma que era, mas tanto faz, né? Mas o vilão agora, ele tem o domínio da o João falou da tabuleta, né? Tabuleta eles do têm, tempo, né? Eles têm o domínio da tabuleta. E agora, sei lá, de alguma forma, quando eles sumiram, o Stark descobriu pra onde eles foram e tal. E tipo assim, vocês precisam ir e recuperar, porque senão nada mais poderá detê-los. Tá. Então, mas eu acho que pra terminar essa cena daí, sei lá, o Norman pode matar o Stark estranho aí. Porque senão, tipo, sei lá, ele tendo os poderes do Doutor Estranho, iam falar pra ele, tá, vem com a gente, né? Sim, verdade. E se esse Stark... Aí o Tom Holland fica abraçado com ele assim, não, eu não posso perder você de novo. E se esse Stark estranho, ele ficasse de máscara do Homem de Ferro o tempo todo, e quando a máscara levantasse, era o Tom... Não, aqui... O cavanhaque. Ok, a gente esqueceu completamente que tinha o Aranha Velho no meio, né? Mas não era Aranha Velho. Não, a gente falou que ia ter um aranha que nunca tirava a máscara, que era o Tio Ben Aranha. Ele pode ter ficado lá com o Doutor Estranho, e daí o Doutor Estranho original ele resgata eles agora, e eles estão lá no limbo entre os universos, sei lá o que. Aí o Tom Holland fala assim: não tem mais por que lutar, já perdeu, mas sei lá o que. Daí esse Aranha Velho sai da sombra assim. Vem aqui, garoto, e puxa ele de canto assim, não, você tem que seguir em frente, sei lá o quê, porque o Homem-Aranha nunca desiste, você tem um grande poder, e isso vem com uma grande responsabilidade. Aí o Tom Holland olha pra ele e fala assim, não fez nenhum sentido isso que você falou. Mas tipo aí... aquela cena de Chaves, ele olha pra câmera, o que será que ele quis dizer? Apesar que se o Aranha Velho, ele tiver o Ben Aranha, ele tivesse nessa parte aí, ele poderia, vamos considerar que o Tony Stark estranho ainda tá vivo lá, ele poderia ter morrido na batalha, e aí talvez ele falar a frase antes de morrer e tal, e aí esse Tony Stark estranho, ele dá a vida dele como sendo, tipo assim, é a única fonte de poder que ele tem para conseguir mandar eles atrás dos vilões, entendeu? Ou seja, a gente tem duas sequências ali, tem uma cena de morte para ser emocionante, tal, dele morrendo, grandes poderes, grandes responsabilidades, o Tom Holland o quê? E o Tobey Maguire chorando horrores lá atrás. Meu tio falava isso, tal. Eu lembro da época assim, pô, meu tio uma vez falou um negócio parecido, assim. Ele falou um negócio. Foi parecido, mas foi de um jeito mais complicado, mais longo. Já viu o meme que são quatro fotos e tipo assim, eu só vou receber metade? Aí a pessoa, mas você recebia metade, não sei o quê. E aí o último responde, tipo assim, vocês estão sendo pagos? Pode ser a Emma Stone, a última que fala, né? Tipo assim, você sentiu que falava isso. Mas eu pensei nisso, que aí poderia ter toda essa cena emocionante lá e tal. E aí a hora que eles se reunissem, tava o Dr. Stark estranho lá, tipo meio ajoelhado, segurando lá, meio vivo ainda, e falando que mandaria eles, né? E aí ele usa o poder pra mandar eles atrás e a gente só vê ele caindo e a mão dele caindo de lado depois, sei lá, qualquer coisa pra mostrar que ele morreu também, né? Sei. Pode ser. Só então, pra emendar. Fechamos, vamos pro arco final, né? Exatamente. Então, o arco final tem que ser. Essa galera tá toda machucada, né? Porque eles estavam lutando contra os vilões que fizeram uma emboscada. O Tom Holland, né? Vai ter que fazer um novo uniforme. Tá todo mundo sem máscara. Ele vai fazer aquele. A máscara foi embora nos primeiros 10 minutos. Ele imagina vai fazer aquele uniforme que apareceu agora lá, que é com a aranha dourada também, aquelas coisas. Onde que o Tom Holland vai fazer esse? Ele pode fazer mesmo, é verdade. Porque tem, né, uniforme, é tipo um uniforme normal, só que a aranha no peito é dourada, né? Isso. Ele vai pra ele encontra uma máquina que refaz uniformes. ou sei lá, que pode dar errado. Isso no final que essa aranha é feita com, sei lá, com a tabuleta do tempo, alguma coisa assim. Nossa, o Mike gosta mesmo dessa tabuleta. E se ele descobrisse, tipo, ele acha um bolso secreto no uniforme, e a hora que ele tira é uma cartinha do Sr. Stark. E aí no final, quando ele acaba. Eric, Isso é tecnológico, vai ser algum arquivo lá na... É, sim. É, aparece na lente. Eu esqueci o nome. Aparece na lente dele. Assim, a Liv Tyler, Liv Taylor, que fala. Esqueci o nome dela. Liv Tyler. De onde a Liv Tyler foi confirmada em homem? Não, mas não é ela que faz a voz da armadura do Peter? Eu acho que é. É a Liv Tyler? Nossa, é a Liv Tyler, acho que é. Eu acho que é. Eu não lembro. Mas eu ia falar que ele pode descobrir alguma coisa que ele não tinha visto ainda da armadura, e quando ele acaba de ler, pode ser no visor dele, a armadura começa a mexer e tal, e aí porque é praticamente o uniforme normal dele, só que com a aranha dourada no peito e tal, né? Não é uma mudança muito drástica. É, pode ser depois desse encontro aí com o Doutor Estranho, o Stark de um universo paralelo, acionou alguma coisa diferente na armadura. Isso. Ele alcançou o sétimo sentido, ele ficou dourado. E aí a armadura, ela reage com alguma parada lá e fica nisso. E tinha um boato falando que o Aranha teria uns poderes meio místicos. Eu assim, confundi as Betty Ross. Não é a Liv Tyler, não. É a Jennifer Connelly, que é a voz da armadura do Aranha. Que é a Betty lá do filme do Hulk Poodle lá. Hulk Poodle. Eu acho que como o Tony Stark... Quando você falou Liv Tyler, eu lembrei de... desculpa. Não, eu só falando assim, como o Tony Stark é o engraçadão, assim, ele é o que cunhou tudo isso que a gente conhece do MCU. Eu acho que a mensagem dele pode começar... Peter, se você está vendo essa mensagem, significa que uma outra versão minha acabou de morrer na sua frente, sabe? Significa que eu morri, de novo. Eu só ia comentar que o Magali tá falando de Liv Tyler, aí eu tô assim, eu acho que é a do Senhor dos Anéis, quando você tava falando. Aquela foi a Betty no filme do MCU, eu confundi. Eu sabia que era uma Betty, que era a voz da armadura do Peter lá. Que é a filha do Steven Tyler, que é um dos caras do Aerosmith. Olha só, universo interligado. Aerosmith confirmado no filme? Trilha sonora de Aerosmith. Bom, mas aí eles chegam nesse local... Esse outro lugar. E é tipo uma fortaleza, né? E eles precisam... não sei se precisa ser uma fortaleza, mas basicamente eles vão chegar e quando eles estiverem avançando, os inimigos aparecem, né? E não é só o sexteto, né? É gente pra caramba que é inimigo aí. E aí ferrou, né? Tipo, várias versões do sexteto de diversas dimensões paralelas aí. Aí você tem o Alfred Molina vestido de várias formas. O mais engraçado é quando aparece ele de Doutora Octopus, porque é ele, entendeu? Só que... pode aparecer a versão daquele making of lá que tem o Willem Dafoe como Doutor Octopus. É todo mundo misturado. Eles gastaram muito dinheiro com efeito especial e tal. Então são esses atores vestidos de vários. O Duende Verde com aquele visual não utilizado lá. A gente pode ter finalmente. A gente pode ter finalmente o Sexteto Sinistro do filme do Andrew Garfield, que nunca foi pra frente. Exato, exatamente. Sim, verdade. Pode ter essa galera toda. E aí, tipo, e é uma multidão, né? Tipo um exército, basicamente, tal. E eu acho que nesse momento que a gente tem que reciclar completamente a cena do Ultimato lá e fazer o Doutor Estranho abrindo um mega portal para trazer várias versões da Aranha. Mas antes disso, você não quer fazer a revelação, tipo, eu sou o cara que estava por trás de tudo isso? Então, eu pensei em alguém, tipo, invadir do meio da batalha... conseguir entrar no castelo e ir lá dentro, tipo assim, oh meu Deus, esse que era o vilão, entendeu? Mas poderia ser, poderia ter eles ali, aí todo o exército e aí, sei lá, uma projeção gigante do rei do crime falando que ele que tá por trás, pode ser também. Ou então pra cortar custos, ao invés de a gente trazer centenas de Homens-Aranhas também, a gente faz com que o Doutor Estranho mande todos esses vilões embora. Não, mas porque não é assim, eles estão com a tecnologia do rei do crime que impede que eles sejam mandados. Exato. É porque eles estão usando isso com tem vontade própria. Aqui. Tipo isso. E aí... A motivação do rei do crime pode ser essa, né? Ele estava fazendo contrabando de tecnologia e de multidimensionais aí, que daí ele vai ser o rei do crime do multiverso. Todo o crime do multiverso vai ser ligado a ele. Ele já não tá preocupado muito com crimezinho de bandido e tal, né? Ele quer poder, né? Ele sempre quis poder, sim, né? Então ele... Então, aí pensa em uma versão do Homem-Aranha, ela tá aí. O Doutor Estranho começa a congelar os portais lá. Eu achei. Em Vingadores tem aquela trilha sonora épica que vai crescendo e tudo mais. Aí nessa hora começa cena. Bem baixinho. Eu adoro andar no abismo. Não, aí. Fantasia. Toma dois. Nessa cena. Nessa cena estilo. Nessa cena plagiada. Inspirada. Nessa cena inspirada no. Na batalha final do Ultimato. Porque isso foi engraçado pra caramba. Oh, Eu acho isso mal parecido, né? E a hora que abre os portais, daí. Eu ia falar que só o pessoal do grupo vai achar graça também, mas acho que só quem ouve aqui é o pessoal do grupo. É porque a trilha sonora oficial do filme, Magari, vai ser toda feita pelo Jorge Versil. É a música Homem-Aranha dele em várias versões e vários tons. Às vezes só instrumental, entendeu? É tipo o professor Coisinha de Jesus dançando em vários ritmos. Inclusive, eu falei com o Maurício antes do programa começar que se saísse o trailer, tinha que ser... Sabe, eles não pegam no trailer uma música famosa e deixam ela... Tipo, 10 vezes mais lenta, sabe? Era a música do Versilho fazer isso. Mas o que, que você ia falar? Sei lá. Ah, tá. Sim. Na cena do Ultimato, que é inspirada lá no Ultimato, a gente tem o Homem-Formiga ficando gigante. Sim, aí. Isso aí pode ter alguém, né? Ah. Eu dei a deixa, vai, fala. Quem? É num portal maior de cima, assim, e entra uma nave espacial gigantesca, né? E é o único momento em que você para de ouvir Jorge Vercelho e ouve um iê, iê, iê. Uau! Iririririu! Então, tá muito nichado esse programa para as piadas do grupo do WhatsApp do Aracnofã. Todo mundo é do grupo. Tem alguém então... que não é do grupo, tirando os pegates do Maurício aí que aparece de vez em quando. É porque assim, a gente estava considerando, talvez, não necessariamente acabou a live e já lançar, mas ao longo do mês, talvez lançar no o MP3 também, sabe? Ah, o problema. Tá. Aí, quem tá ouvindo isso, talvez não vai entender, mas tem um grupo no WhatsApp que a gente fala muito de Homem-Aranha de Jorge Vercillo. Participe lá. Aliás, é o único lugar que vocês vão ouvir falar do Homem-Aranha de Jorge Exatamente. Exatamente. É exatamente. Mas, enfim. E aí, é batalha Para vocês terem uma ideia, o CD do Homem-Aranha de Jorge Vercillo vendeu 2 unidades na história. As 2 mês passado, pro Eric e pro Guedes. O Guilherme. Aqui no chat. O vendedor ficou maluco. Tipo assim, na mesma semana saiu 2. Eram os 2 únicos que ele tinha também. Mas enfim. Eu acho que daí nessa cena dos portais a gente pode abraçar um meme que tava rolando na internet. Porque daí quando começou a sair todos esses rumores, tipo, não sei quem confirmado em Homem-Aranha 3, Demolidor, Duende Verde, sei lá o quê. Aí o pessoal, tipo, pegou e levou pra zoeira, né? Então começou a ter Faustão confirmado em Homem-Aranha 3. O cara do Kubanacan. Então, acho que assim, agora é a hora, tipo, de todo mundo aparecer no portal, sabe? Agora é a hora que aparece o pescador parrudo caindo do portal do céu, caindo na água. O céu, exatamente. Cai assim, levanta a cabeça, né? Faz só com uma máscara no formato do Homem-Aranha. Faz a pose de. O que é? Aterrissagem-herói lá. Esqueci. Superhero Landing. É isso aí. Não, ia, porque teve na época dos Vingadores, teve o meme, um vídeo dessa cena aparecendo um monte de gente aleatória nos portais sim. também. É, assim, a gente falou de portais como uma referência aí, né? Pro pessoal visualizar a cena, mas poderia ser de outra forma também, né? Podia ser do mundo dos espelhos lá do Doutor Estranho, faz uma reflexão, um reflexo. O efeito especial aqui, pode ser. Eu vou fazer o papel de citar DC aqui. Sem ser de zoeira. De forma zoeira, como eu faço normalmente. No último filme dos Novos Mutantes. Não, é Novos Mutantes? Não. Ah, eu vou falar de DC, eu falo da Marvel. Jovens Titãs. Que também tem o multiverso. No final eles convocam um monte de titãs diferentes. E até os titãs dos quadrinhos, né? Aparecendo. Tem a banda brasileira de rock dos anos 80. Os titãs, tem o... Falando em banda, só não tem aqueles que bloquearam alguém aqui no Twitter. Eu estou dando a deixa para você fazer, marcar o seu ping. Me bloqueou no Twitter. Quem tá fazendo Não, o Wolverine não vai aparecer nesse filme. Quem tá fazendo o drink game aqui é o João, que tá ali tomando umas cachaças de vez em quando. O João falou que o Wolverine não vai aparecer nesse filme. Aí, notícia. Wolverine aparecerá no quarto filme do Homem-Aranha, diz João. Porque você falou que não é nesse. Então deve ser no outro. O Wolverine apareceu até no filme lá do Noite no Museu lá aqui. Só que era o Hugh Jackman. A gente pode nessa hora dos portais que tá aparecendo todo mundo, a gente pode aparecer o Deadpool e ele fala: eu não sou um Homem-Aranha. E aí, inexplicavelmente, o Venom aparece aí no meio pra ajudar também. Que ele tava desde o lado do início, né? E ele aparece, simplesmente. E ele vê todo mundo com o uniforme de aranha e resolve fazer aranha branca no peito. É só uma ceninha. Ele chega, olha e faz assim com o peito. O raio aleatório forma, tipo. Uma luzinha. Forma aquele dragão. Ele foi coroado como aranha, né? Basicamente. Ele ajoelhou, a pessoa colocou a espada dos dois ombros. É isso aí. Então, mas aí todas as versões do Homem-Aranha que vocês ouviram rumores, elas aparecem aí, entendeu? E assim, eu fiquei muito tentado em deixar o Tom Holland sozinho o filme inteiro e agora aparecer, você sabe, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Não, mas deixa isso pro filme real. O filme que a gente tá montando é muito melhor. É verdade. O pior é que a gente tá montando uma maluquice e realmente é possível que seja melhor. E aí é tudo, o Funko lá que saiu do Homem-Aranha com os detalhes, eu não lembro quais mais eles... Imagina um boneco Funko gigante aparecendo com a cabecinha balançando. Começa alguém meter bala e é o Homem-Aranha do Camelô aparecendo rastejando. Fire! Mostra o Tom Holland levantando a perna, assim, do nada, né, o sentido de aranha. Eu senti aqui meu o arrepio do Peter, arrepio. Né, o quê? Aí alguém me levanta! É o Homem-Aranha. Pode aparecer o Homem-Aranha do YouTube com a Elsa. Aquele Homem-Aranha. Ninguém sai correndo, sobe na parede e cai, né? O Spider-Man lá, que é aquele Homem-Aranha... A Spider-Man, sei lá, que é um homem muito mal desenhado, e dessa vez não é a culpa do Romitinho. E nem do Humberto Ramos. Spider-Man. E nem esse pôster que tá atrás do João ali, que também é bem ridículo. Que gratuito! Toma aí esse tapa na sua cara! Eu tava esperando uma oportunidade pra xingar aquela imagem ali, que eu sempre achei ridículo. De quem que é aquela arte? É do... Sei lá, eu acho que é do Medina. Não sei quem é Medina. Ah, é o Medina, sei lá. Paco Medina. Alfred Medina. Ah, não. Se você está ouvindo esse programa em versão MP3, né, ou Spotify, etc., a imagem está na live, lá no YouTube. Dá um play lá, que vocês... 1h37, mais ou menos. Bom, na verdade é qualquer momento da live, né? O pôster tá atrás do João a live inteira. Aliás, agora eu tava procurando outras coisas pra xingar nos cenários. Já percebeu que o símbolo do StreamYard é tipo um pato? Ele é um pato, né? Vamos focar aqui no... Tem alguma versão do Homem-Aranha que é um pato? O pato Donald já se vestiu de Homem-Aranha, Magari? Ah, já. Várias. Uma história que apareceu o Stan Lee. Ou então, aí nessa parte aí pode ter... O Stan Lee não apareceu ainda? Pode ter o Stan Lee vestido de Homem-Aranha. Tinha ele, a última arte dele assim. mas não tem mais, né, Stan Lee nos filmes, infelizmente. Então, e aí, nesse momento, a gente pode ter, assim, ao longe, uma figura observando, que é o Vigia, né? Só pra falar que agora ele aparece nas paradas. Uma figura estava observando. Ou então pra acabar com essa... Eric, você tá inventando fatos, não são rumores. Tá inventando rumor. Desculpa, verdade. Então, pra terminar com essa maluquice de Homem-Aranha maluco aparecendo pra todo lado, vilão aparecendo, a gente pode ter a revelação do Rei do Crime e ele meio que parando com esses portais malucos e deixando só os principais de novo. cria ele um portal, ele não consegue. Ele tapa os portais porque ele é grande. Ele fica entalado e não consegue mais passar ninguém. E se ele tiver controle tipo do tempo ou alguma parada assim, ele poderia talvez até congelar todas essas aranhas. E aí, quando ele aparece, também meio que. Esse é o Kang. Para. É o Kang do crime? É o Kang do crime, é o Kangpin. Mas foi boa, parabéns. Porra. Valeu, obrigado. Enfim, eu não sei se a gente faz aí. Porque assim, a gente tem uma galera que é protagonista, né? Então o resto é dispensável. Inclusive o Tobey Maguire faz vários papéis. Ele vai. Nessa cena aí, ele morre várias vezes, né? Exato. E aí a gente poderia talvez ter a equipe principal avançando pra dentro do castelo, no meio da porradaria. Eu falei castelo, mas é uma fortaleza, né? Então, pra lá dentro eles enfrentarem, sei lá, o sexteto pela última vez, e aí ter a revelação, né, de que quem tava por trás de tudo era o rei do crime. E a gente tem a pancadaria final, só com o pessoal principal. Que é o rei do crime da Netflix, ali, né, que foi confirmado também na... Com certeza. Exatamente. Primeiro ele foi confirmado na série do Gavião Arqueiro. Aí depois ele vai aparecer lá. Não sei se é... Quem vai aparecer primeiro, qual é. É o... Ou se vai atrasar, se vai ser tipo a Condessa Valentina Alegre de La Fontaine e Joaquina Maria da Silva Xavier. Eles vão confirmar num filme primeiro e vai aparecer no outro. Apareceu primeiro no filme da Viúva Negra e depois na série do carro. Só que aí, como a pandemia atrasou o filme da Viúva, inverteram as coisas. É. Ela apareceu primeiro na segunda e a primeira vez foi segunda. Boa zona. E aí tem a luta final aí. Eu não sei como é que vai ser a luta. A luta, a gente não... É pro pessoal da coreografia. Eu acho que tem que aparecer o Homem-Aranha italiano. A gente não falou dele ainda. Pode estar lá no meio. É tipo assim, de repente tá tendo a pancadaria, a gente só vê uma gargalhada atrás e a hora que vê é ele dando soco e tiro em todo mundo. É o Mônio. Você vê ao longe. Você vê ao longe o Homem-Aranha correndo com a mãozinha assim, sabe? Ele soltando teia assim. A teia só vai pra cima, né? A teia só vai pra cima. Mas nessa batalha final, a gente tem que ver que ainda é um filme do Tom Holland, né? Então é ele que tem que acabar com o Rei do Crime. No final das eu ia falar isso. A gente gostando ou não, ele é o protagonista. Vai acabar com o Rei do Crime Holland. Vai Holland e o Rei do Crime pra fora. E é fácil. O que é isso? Apesar que o Rei do Crime da Netflix não é tão gordo como... Não, mas esse vai ser uma versão alternativa, provavelmente. Ele vai ter algum poderzinho. Talvez ele vai ter o cetro com umas duas ou três joinhas ali do infinito. Não, aí já é demais. Mas ele pode ter alguma magiazinha por trás ali. Pra deixar ele um pouco mais imbatível, né? Vamos dizer. Mas enfim, eles conseguem alguma parada lá de último momento. O Tom Holland lembra de alguma palavra do Sr. Stark e tal. E aí, pá! Derrota o Rei do Crime. Você é o Rei do Crime? Meu Deus, Tony Stark era o meu rei. Aí ele vem. E aí acabou, né? E aí volta, termina com todo mundo, né? Voltando para a própria realidade e tal. E quando a gente vê o Tom Holland voltando para a realidade dele, tem outro Tom Holland beijando a Zendaya. E aí termina assim. E a gente tem Saga do Clone no quarto filme. E a gente descobre que essa cena... A gente descobre que essa cena, que esses vídeos que vazaram aí, o pessoal achava que era os atores se beijando, era só a cena do filme. Exatamente. Era a gravação do filme. E que, na verdade, no pós-produção, vão pintar o cabelo dele de loiro. É, na verdade, eu acho que não precisa ser só beijando, não. Ele pode tipo, chegar no quarto dele, não, tá lá. Xixi, a versão X. A gente não tá colocando, porque... a gente não tá mas trazendo a versão... Mas tinha um boato, na verdade... 3X. O Tom Holland falou que queria cenas de sexo apaixonado no filme. Foi uma piada, então, mas o pessoal anunciou como se fosse verdade. Vai ser quando ele encontrar o Doutor Estranho lá. Não, mas daí, poderia claro, ser. Porque daí dá a deixa pra fazer aquele what the fuck que ele tá fazendo em todos os filmes. Todo filme do Homem-Aranha assim. Termina assim. Cara, o filme terminar com o gancho pra Saga do Clone foi inesperado até pra esse programa, imagina pro público. Tá aí, mas com certeza vai ter um papinho lá antes, né, do resolvemos o problema, não sei o quê, a paz foi restaurada e tal, e quando ele voltar acontece isso aí. filme. Tudo bem. Não, é, e antes do filme, vai ter aquele assunto, ah, mas são universos paralelos ou é clonagem? Todo mundo vai levar na brincadeira. Então, no final do filme. E é bom que daí começa aquela. Já dá já pensou... aquelas teorias de é invasão secreta, é Skrull. Final... Não, melhor. Vamos voltar um pouquinho no final do filme. Em vez dos Homens-Aranha lá, de outras realidades sumirem, eles só derretem. Eles só caras clones. Pois é, você não tem a surpresa no final. É, pode, é verdade, pode ser. Essa é a surpresa. Meu Deus, eles são clones. A gente, aí o rei do crime tira a máscara, é o Chacal. Fazer igual Homem-Aranha 3, né? Ou então o Miles Morales que a gente tava esperando, não era o Morales, era o Warren. Outro Miles. Calma, gente, calma. A saga do clone é no próximo filme. Então, esse é o gancho pro próximo. E esse é só tipo assim, meu Deus, outra pessoa igual a mim? Exatamente igual. E aí, a gente vê... What the fuck? Aí, ia ser aí terminava com a cena dele, de um apontando pro outro, do meme. Pode ter essa cena, a cena do meme tem que estar no filme. É. Tem mais algum rumor que a gente não falou? A gente pode sair Morbius. Inventando e melhorar o nosso filme. Morbius confirmado, Maurício. Morbius. Morbius, o escorpião. Eu já falei que a cena pós-créditos é o Nicolas Cage versus o Nicolas Cage lá. O Noah versus o... Ah, é, tem que ter uma cena. Isso que eu ia falar, tem que ter uma cena pós-crédito, né? Pode ser o Nicolas Cage. Pode ser. Eu tipo, acho que um dos Homens-Aranha que pode aparecer no meio ali da batalha final, sem máscara, é o Asa Butterfield, porque não sei se vocês lembram lá atrás, quando anunciaram. Não, mas é. Teve um site aí que confirmou. Falou, então, Asa Butterfield será o novo Homem-Aranha. Eu lembro. Ele pode estar no do Doutor Estranho, então. Que os boatos lá é o Doutor Estranho passando por atores que não foram confirmados. Na época, o Leonardo no... DiCaprio. É o DiCaprio também. É verdade. Eu não ele acompanhava... é o Homem-Aranha loiro lá. Eu não acompanhava quase nada de notícia na época. Aí eu não tinha muito essa noção de rumor. Aí apareceu lá, Asa Butterfield confirmado. Eu lembro que eu até postei no compartilhei no grupo nosso do Facebook e tal. Aí depois o povo, não era. Como não era? Tipo, tava falando confirmado, sabe? Tipo, da época não era igual hoje, né? Que é boa. A pessoa vê um detalhe, escreve um texto e posta na hora, né? Não tem conferência, sim. Não tem nada. Até tinha isso, mas era menos comum. Ah, sempre teve. Teve esse que o Mike acabou de falar do Leonardo DiCaprio aí, que era os botos que ele ia fazer o filme. E... Uhum. É que na época não tinha internet, mas era confirmado. Teve a época caramba, que o Schwarzenegger ia ser o Octopus. Eu vi um rumor aqui que a gente não mencionou, que é que antes o nome do filme ia ser Home Run, né? Que é como se fosse Fugindo de Casa, essas coisas. Estavam praticamente confirmados, né? Esse negócio aí, era o nome vazado que eles estavam falando. Então acho que para manter isso aí no filme, naquela batalha lá, pode ter alguma piadinha assim, tipo, algum Homem-Aranha arranca uma árvore e arremessa um vilão assim para longe, como se fosse uma tacada de beisebol. Arremessa o vilão, é. Você, o talvez o Homem-Aranha do Superstars lá, que tem o Parede, tem o... E daí, como é Marvel, é piadinha, né? Um outro Homem-Aranha que tá ali do lado pra falar, foi um belo home run. Eu, obrigado. Cara, não precisa ir muito longe. Quem é o grande vilão do filme? Grande vilão? O grande, grande vilão. Daí pra uma bola não tá muito longe. Bom, eu acho que. Você vai ter no branco ainda, né? Ah, exatamente, ó. Eu acho que é só filmar, né? Agora. Ah, exatamente. Só filmar. Ó, Disney, manda o dinheiro aí, manda as patacas que o roteiro tá aí. Bom, vamos encerrar então? Vamos. Acabou, tchau. E a cena pós-crédito? Vai ser a do clone mesmo? Não, vai ser o Nicolas Cage lutando com o Nicolas Cage. A do clone é a cena final. Ainda é dentro do filme. É. Mas a pós-crédito pode ser o Nicolas Cage. É porque a cena pós-créditos, quando tem duas, uma é piada e outra serve para alguma indicação do futuro, né? Sim. Quando é uma só, ultimamente tem sido só piada, né? Poderia ser justamente uma cena dos aranhas se apontando. É, poderia ser, tipo... Não, já teve no Aranha Verso do. Ou então podia aparecer um jacaré aranha. Verdade, verdade. Esqueci. Oi? Ah, podia ser o Porco Aranha agora. Ah, reunindo o jacaré aranha. Pode ser aquele. O Jacareloque. Aquele. Né? Pode ser o garotinho o sapo, lá de Porto Rico. O sapo Thor. Que o, pra, pro o... Eric parar de chorar. O Eric tá triste. Pode ser o garotinho sapo tá preso lá de Porto lá Rico, o Miles. Que daí ele pegou amostras do Homem-Aranha, dos Homens-Aranhas que apareceu lá. Assim, ah, agora finalmente tem as amostras completas. E a gente vê que era o Miles Warren mesmo. E daí a cena, a pós-crédito piada, pode ser a do Magari, o Nicolas Cage versus Nicolas Cage. Como assim, piada? Ele tava falando a cena mais séria do filme todo. Exato. Exatamente. Bom, então eu acho que a gente conseguiu aqui criar mais um filme com roteiro perfeito aí pra vocês, né? É só filmar claro. Que é sucesso total. E... impossível ter todos os... eu falei, e se todos os rumores fossem verdadeiros? Os outros rumores também são verdadeiros, a gente só não falou deles, tá? É, eles vão estar na cena gigante lá, a gente vai ter na cena gigante lá, vai ter uma... tudo que tem os rumores que a gente esqueceu tá lá no meio da porra da... por mais maluco que o rumor pareça, ele tá no filme. Exatamente, todos os rumores são verdadeiros. Inclusive o Estevão de Kubanacan. Se vocês estão ouvindo esse programa... É ele que tá narrando ouvindo... os vídeos cacetados. Ô louco, meu, olha lá, ele deu uma porrada. Ô louco, meu. Caiu que nem a sua sogra. Se olha, você for ouvindo. Olha lá, o gordinho vai apanhar. Olha o tamanho da criança, bicho. Isso é da hora que mostrou o rei do crime. Mas eu ia falar Marcos, que... O Marcos... Paulo falou que a cena pós-crédito parecia todo mundo dançando, estilo tal, é coreografia. De Shrek, né? Coreografia. Sim, aos sons de Jorge Vercillo. Jorge Vercillo, exato. Mas eu ia falar que se você está ouvindo esse programa e tem algum outro rumor, né, que você ouviu por aí e a gente não comentou, comenta pra gente encaixar ele no filme aí, né? Nos próprios comentários, seja no grupo de Facebook, seja no Instagram, WhatsApp, etc. Tal, comenta que a gente. Comente encaixando o rumor no filme, né? Nesse roteiro sim, maluco sim. Que a gente falou aqui. Vamos fazer a versão de diretor na porradaria lá. Exatamente. Então, alguém quer falar? Na versão do diretor, pode ter o ator que fazia o lagarto nos filmes do Sam Raimi, que nunca virou lagarto. Finalmente, né, virando lagarto, é verdade. E na verdade, ele poderia ser o ator que faz o Peter no universo da Gwen. Não, então ele finalmente vai virar lagarto. Ele vira lagarto e morre. Boa. Coitado. Agora vai. Não foi. Agora vai. Ó, agora vai ter o lagarto, hein? Ei, agora vai. É, mas não vai ser você. Mas agora mudou todos os atores. Bom, gente, então, valeu. A galera que acompanhou ao vivo, o pessoal que estiver assistindo esse vídeo depois no YouTube, né? Quem estiver ouvindo como podcast também, enfim. Valeu aí por terem participado. E, por favor, gente, pelo amor de Deus, não confiem em rumores, não bolem a opinião suas dos filmes em cima de rumor. Não fica como assim, mas só pode ser tal coisa porque todos os outros falaram que pode. Como os caras vão fazer um filme diferente do que a gente fez aqui? Como eles vão fazer um filme diferente do que aquele cara daquele site achou que era? Né? Ou do que eu já bolei na minha cabeça. Não, você tá na internet, é verdade, não. Eric. Que louco. Não leio, nem as notícias, pode logar. Porque a única coisa oficialmente divulgada até agora é realmente o título. Oh, como assim? Como nada assim foi aquele... divulgado ainda. Como assim aquele perfil que, do Twitter que criaram ontem, do cara falando que trabalhava no cinema e assistiu, não é verdade? Assim, eu realmente acredito que se não for nesse filme, em algum próximo vai ter a parada de Aranha Versa, tá? Até porque tá tudo indo, o universo Marvel tá indo nessa direção, né? Já tô chamando essa nova saga da Marvel de saga do multiverso, né? A gente teve a do infinito, então... agora do multiverso. Só que a galera tem muito isso, né? De, ah não, mas eu vi o fulano falando e ele já acertou. Mas a galera esquece que das outras 90 vezes que ele errou, entendeu? Mas nessas 10 aqui ele acertou. 10% é até muito, né? Essas 5 aqui ele acertou. Mesmo que, sei lá, cheguem a Marvel Studios chega amanhã, ou a Sony chega amanhã e fala, vai ser Aranha Verso. Nada garante ainda que vai ter Tom e Andrew Garfield. Uma das coisas mais ridículas que eu vi recentemente nessas coisas de rumor foi o cara, vários sites postando matéria, fazendo matérias, links, falando do... Ah, sei lá, um fã encontrou o Tobey Maguire, não no shopping, Maurício, calma, no parque, e perguntou, e ele falou que não podia confirmar. Ou seja, então tá confirmado. É. Um monte o de dublador essa matéria. Perguntaram pro Manolo Reis se ele tava dublando algum filme de herói. Aí ele fez assim, ó. Ele só passou a mão na boca, tipo, não posso falar nada. É, então, o último dublador que falou. Ele tá dublando. O último dublador que falou que tava dublando o personagem antes do personagem aparecer. Foi demitido. Foi pra feira do Eu lembro. Espanhol lá. Gente, então. É sério, vai só na divulgação oficial, só deixa a ansiedade um pouquinho de lado. Só atrapalha. A ansiedade só atrapalha. Sim. Bom, então. É isso aí, valeu. Se sem ansiedade já vai ser aquilo, eu não estava esperando nada e mesmo assim, tão de parabéns. Imagine se esperar alguma coisa. Eu espero que seja bom, mas vamos, né? Se quando o filme sair for uma droga, volta nesse podcast e vê como podia ser melhor. Exatamente. Boa. E quando o filme sair, fizer um podcast comentando, a gente pode fazer a comparação com o que a gente previu. Fala, vem, volte aqui e veja o que a gente acertou. A gente não, os rumores, porque foi tudo. Os rumores, mesmo. A gente não inventou nada. Exatamente. Só o Tobey Maguire morrendo em vários vezes. Bom, mas. Alguma a gente vai acertar, né? Exato. Gente, então, valeu aí, pessoal que tá assistindo. Eu vou encerrar a transmissão aqui. Então, até mais. Tchau, tchau, até, gente. Valeu. Falou, pessoal. Até mais.